esmagou principalmente criação de ruminantes, que vocês viram, né? Agora, na criação e produção 2, a gente vai entrar, então, tanto com as produções de aves quanto de suínos. Entenda-se aves, aves industriais. Então, vocês têm uma outra disciplina aí, silvestres, que é outro esquema de criação. Aqui a gente vai falar de animais de produção. Então, basicamente, aves reprodutoras, frangos de corte, como que a gente incuba esses ovos, como que a gente faz a produção de ovos de consumo também, abordados nessa aula. E para a suinocultura também, a gente vai ver manejo reprodutivo, tudo que nós temos que ter de cuidados, né, com os leitões desde do nascimento até o momento do abate desses animais. E aí, sempre que for pertinente, eu falo para vocês aqueles manejos que realmente são realizados na indústria e agora a gente está num ponto de transição, então, para conseguir atender as normas de bem-estar animal, que vocês bem sabem, que vem com pressão forte, principalmente da União Europeia. Então, nós temos que fazer a adequação das nossas produções, sim. Isso vem caminhando aos poucos, então a gente não vai conseguir uma adesão de 100% dos produtores, mas aí eu vou mostrando para vocês como que é realizado esse manejo e qual que é a proposta, então, que seria para que a gente conseguisse linkar alta produtividade e também conseguir fornecer uma criação desses animais, levando em consideração a ausência de dor e tentando enriquecer o ambiente desses indivíduos, tá? De forma geral, da turma aqui, quem gosta da parte de aves suínas, levanta a mão. Aves suínas. Nós temos duas pessoas. Normalmente não tem. Isso que eu falo, tem dois dominados. Então, me apresentando um pouco para vocês. Meu nome é Márcia Cristina, eu cheguei lá no quadro. Normalmente me chamo só de Márcia, porque o Nishizawa é complicado, né? Assim, então, Márcia, tá ótimo. Eu sou médica veterinária, eu fiz a graduação na Unesp de Jaboticabal e depois eu fiz o mestrado e doutorado também naquela instituição. Olhando a minha formação, né, tanto do mestrado quanto do doutorado, são voltadas para o setor de ornitopatologia. Vocês já ouviram falar nisso? Não. Ornitopatologia é uma ciência que estuda a doença das aves. Só que aí vocês vão ver, vocês têm agora no quinto período a criação de aves e suínos. Depois, no sétimo período, entram as doenças dessas espécies também, que é a parte de clínica. Quando a gente estuda as doenças dessas espécies animais, é super relevante que a gente entenda também o seu sistema de produção, porque várias doenças infecciosas surgem por causa de um método de manejo, um método de criação que a gente leva os animais. E desde o início da faculdade eu já entrei pensando em ser veterinária, mas voltada para a área de aves, o que é extremamente curioso. Então, se for pensar assim, para nós, no geral, que estamos aqui nessa sala de aula, todos vocês fizeram opção por medicina veterinária por um motivo. Qual foi? Fala, vou ficar brinco? Não. Não foi essa a proposta. Qual que foi a proposta inicial? Provavelmente todos vocês, desde pequeno, levavam um bicho estrupiado para casa, né? Falaram, ah, viu um cachorro, ele foi atropelado. Falaram, nossa, mas ele tá morrendo. Falaram, então, ele tem que ficar aqui em casa. E a mulher chorando naquela situação. Para alguns, essa situação acontecia só quando a pessoa era pequena. Para outros, acontece até hoje, né? Olhando a página de alguns alunos aí pelo Facebook, vários ainda tem disso, né? Falam, olha, achei uma ninhada, tô com 9 gatinhos filhotes em casa, então venha quem quiser, pega. Fala, mas tá, você doou dos 9, doou 5, doou dos 4. Fala, então a gente fica se apegando em casa. Então, quando a gente pesquisa, principalmente no setor aí de medicina veterinária, quando nós viemos aqui por opção fazer esse curso, ninguém veio atrás de dinheiro. uma festa tradicional que tem lá em Passos, que sempre tem no mês de julho. Então, esse ano foi no dia 22 de julho, eu quase fui, deu uns problemas, não consegui. Mas lá juntam-se todos os agricultores aí voltados para a produção de ovos e para o ambiente nerd, é super bacana. Porque todo mundo que produz ovos está lá. Então, para as minhas férias era assim, falar, ah, então vamos lá ver o tio tem uma granja de ovos, a prima trabalhava no escritório da granja de ovos. Falar, vou brincar, não, eu tenho que ajudar meu pai, eu falei, então eu vou lá te ajudar a colher ovos. E era um esquema assim, eu achava super bacana. Então, a minha infância inteira eu tive esse contato com as aves de produção já, né? Então pegando esse nicho de produção de ovos, vocês vão ver aí no decorrer da aula de hoje que as regiões que a gente tem hoje massivamente no Brasil, região de Passos responde pela maior parte dos ovos de consumo produzidos aqui no território nacional, e aí a gente extrapola para Minas Gerais, por exemplo, que tem a Granja Mantiqueira, que é um megapolo de produção industrial hipertecnificado, tá? Mas aí desde pequeno eu já tive esse contato, então já vi o link de animal de produção, né, que normalmente não é tão comum. Aí o que eu já falo para vocês, que muitas vezes a gente entra, né, tem isso como barreira geral. Como a nossa aptidão é o amor pelos animais, tem muitos alunos que barram, né, falam, eu vou odiar a criação e produção, porque a gente vai criar o animal para produzir o alimento. Então, seja o ovo de consumo, seja a carne, no caso do frango de corte dos suínos. Então, não quero saber nada disso, isso não me interessa, porque eu estou aqui para salvar os animais e não matá-los. Aí o que a gente tem? A população vem crescendo no consumo de carne, que a gente tem que pensar no consumo da carne consciente. Para aqueles que optam por não comer carne, ok. Para aqueles que optam por comer carne, ok. A gente não está aqui para discutir isso. O que o curso de graduação precisa fornecer para vocês são as ferramentas básicas para que vocês possam estar aptos quando saírem no mercado de trabalho. Então, digamos que vocês falem assim, né? Eu falo, ó, no meu discurso, quando a gente tem um aluno de medicina veterinária que sai do primeiro emprego para trabalhar com aves industriais, né? Então, no setor de frangos de corte que abastece aí, consegue pegar muita mão de obra nova que sai no mercado, quanto que ganha um veterinário recém-formado mais ou menos para início de carreira? Quanto você chuta? 13.500 mais ou menos. Isso é de salário inicial para o indivíduo que não tem experiência. Só que no currículo dele, ele tem que ter lá sua apresentação. Eu falo, olha, ele teve interesse, ele fez um estágio na área, ele participou de um congresso voltado para aves ou suínos e assim por diante. Tá? E todo esse nicho que a gente tem de produção de aves industriais está diretamente elencada também com a produção dos suínos industriais. Se a gente pegar as grandes empresas que trabalham com esse tipo de carne, trabalham com os dois setores. Então, é extremamente necessário que o veterinário que se apresente para um trabalho na indústria para a produção de aves tem que ter noções básicas de suínos e vice-versa, porque eles têm esse grande, esse amplo, né, terreno aí de exploração dessas aves e suínos de produção. Então, o que a gente tem aqui na graduação, passar ferramentas básicas para que vocês realmente entendam qual que é esse tipo de processo. Outra relevância que a gente tem também é quanto a concurso público. Então, muitos de vocês, né, eu sempre pergunto para saber quem realmente tem interesse, mas na grande maioria dos casos a gente tem aí, às vezes eu falo quem tem interesse, então, perguntei quem tem interesse em aves e suínos e nada acontece, né? Então, quando levanta a mão, ótimo, dois já está fora da curva, né? A curva padrão é não ter ninguém. Quando a gente tem, então, esse público que a maioria não está voltado ao interesse principal nesses setores, o que eu faço com vocês? Muitas das questões que eu trago para vocês em sala de aula e também nas avaliações são provas de concurso público, são provas do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e isso sim importa para a gente. Então, se for fazer um ranqueamento aí, fala, vou prestar uma prova para a prefeitura, sei lá, de Valinhos, né? Tem as questões lá para a medicina veterinária, sempre tem aquelas questões voltadas para a produção animal. Então, vocês, como fizeram curso de graduação em medicina veterinária, tem que saber alguns pontos básicos aí da criação de aves e suínos. Então, também, o objetivo é esse, dar uma visão geral para o que vocês realmente têm aí pela frente como realidade, tá? E característica também de começar a ir de encontro ao que vem ocorrendo realmente. Então, a gente sabe que alguns mecanismos de manejo desses tipos de animais são mecanismos bárbaros. E aí a gente tem que tentar combatê-los. Só que para a gente com os bons olhos quando você faz uma proposta de alteração daquilo que realmente acontece. Se você fala para fazer algo que não acontece no mercado, ninguém vai dar a menor bola do que vocês estão falando. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o beabá dentro desse tipo de produção, que é super relevante. Dentro dessa aula inaugural, aí que a gente consegue visualizar. Nas turmas que eu leciono aqui na IEB Morumbi, também dou aula na Metodista, desde o ano de 2002, aqui na IEB eu estou desde 2013, né? Entrei em 2009 para fazer a substituição do Fedula e eu fui contratada agora em 2013. E dei aula também em Bragança Paulista e Jaguariúna. Olhando a característica dos alunos, quando a gente vai saindo um pouquinho mais para o interior de São Paulo, tem uma procura um pouco maior para esse setor de produção. Só que a procura um pouco maior que eu digo é, pegando uma turma de 80 alunos, 3 ou 4 se mostram interessados, o que é um número muito pequeno de veterinários. E a produção de aves e suínos tem aumentado durante o tempo. Vocês vão ver no acompanhamento que tem alguns suínos por causa de crise econômica, porém, se a gente bater com outros setores da indústria, setor de aves e suínos tem franco crescimento. E aí, nós precisamos de muitos veterinários para trabalhar com esse tipo de animais, só que a gente não encontra. Então, se tornam médicos veterinários raros aí da gente achar no mercado. Por isso que quando a gente tem um médico recém-formado, que tem uma vocação, que mostrou interesse para essas áreas, normalmente ele é pego rapidamente, aí absorvido pelo mercado de trabalho, porque a gente sabe que nós temos uma escassez desse profissional. Isso justifica esse salário inicial mais alto do que a maioria das outras áreas que a gente tem dentro da veterinária por causa da escassez da mão de obra. Só que isso não quer dizer que vocês devam ir para isso por pensamento racional, né? Falar, ah, não, então eu quero ganhar mais dinheiro rapidamente, então eu vou para esse setor, né? Falar, nem gosto, mas enfim, vou, né? Não, façam isso, porque se a gente estiver em algum trabalho que a gente detesta, né, fala, não, é isso que eu quero, você olha no relógio e fala, nossa, porque tinha um mineiro aqui, você olha e fala, passou uma hora só, ainda faltam 6 horas para eu sair e fica naquela coisa angustiante. Então, se partirem para essa área, que vão realmente por gostar, por se interessar, né, e não só pelo dinheiro, que realmente não vai compensar, tá? Para cada uma das áreas aí da medicina veterinária, hoje a gente vem observando o advento de várias especialidades super interessantes. Cada um tem o seu lugar, desde que seja dedicado e seja bom naquilo que faz. Então, naquilo que vocês preconizarem para a vida de vocês, se dediquem que vai dar certo no final. Tá? No meu caso, foi um pouco mais fácil porque era um setor mais restrito. Só que aí tem a contramão também. Então, é um setor tão restrito. Você faz por uma besteirinha, todo mundo fica sabendo instantaneamente, né? Então também, pisadas na bola, se forem muito grandes, normalmente as pessoas são espirradas aí no mercado de trabalho e falam, lembra fulano de tal, falando nunca mais vi, né? O que aconteceu? Foi abduzido? Falando, não sei, mas ele não está mais trabalhando nesse setor. Então também ter responsabilidade e cuidado aí no que fazemos. Ó, então, olhando como pedido aí do coordenador, né, do professor Neymar, falar brevemente do que a gente tem aqui de objetivos e o que a gente vai fazer durante o semestre. Plano de aulas e plano de ensino já estão disponíveis na unidade web. Aí o que a gente vai combinar? Todas as aulas que eu passar para vocês, eu vou postar na unidade web, então vocês terão material para à disposição, não incluindo muitas vezes as imagens. Então o texto vai estar lá, as imagens não necessariamente eu posto para vocês. E a postagem do material, quando dá tempo eu consigo postar em cima da hora, ali no dia da aula, porque eu sempre mexo, atualizo essas aulas, né, semestralmente. E quando não der tempo de postar antes da aula, eu coloco já imediatamente no dia seguinte dessa aula e você já tem material para consulta. Então, essa disciplina de criação e produção animal, quem ministra aqui na faculdade, né, nesse semestre, somos eu e o professor Rafael Bueno, então vocês já tiveram aula com o Rafael Bueno em nutrição. Aliás, ele fez altas indicações da turma, falou, é uma turma super legal de trabalhar, falou, a expectativa está alta, vamos ver. E olhando aqui a parte de criação e produção de aves e suínos, então nós dois tocamos, tanto é que nós temos turmas, né, com os docentes diferentes, plano de ensino e plano de aula a gente fez exatamente igual, o que muda é um pouco a forma de passar a informação do professor, mas o conteúdo geral é o mesmo para todas as turmas. aborda a avicultura e a suinocultura por meio do estudo das diferentes características técnicas produtivas, particularidades de manejo nas criações, além de articular os atributos econômicos envolvidos na produção e comercialização dos produtos de origem animal. Então, a nossa ideia é ver toda a cadeia produtiva, o que lida a criação e produção animal, é tudo o que fica antes da porteira. Então, todos os métodos de manejo dentro da granja serão explicados aqui. Quando vocês virem, por exemplo, avaliação de condenação de carcaça no abatedouro, então, condenação de carcaça no abatedouro já é fora da porteira, então já fica para a parte de inspeção dos produtos aí de origem animal. Só que, para entender as lesões que aparecem lá na inspeção, no julgamento das carcaças, muitas vezes a gente tem que voltar e pensar e repensar o método de produção dos animais, que pode ter causado, então, algum problema aí na qualidade da carcaça do indivíduo. Objetivos gerais: possuir visão voltada à produção, manejo, melhoramento e nutrição das aves e suínos. Específico: gerir o conceito do agronegócio envolvido nessas atividades, dimensionar estruturas produtivas aplicadas à produção de aves e suínos e relacionar e aplicar os conceitos de manejo, nutrição, ambiência e reprodução, visando produtividade tanto para o setor avícola quanto para o setor suinícola, né? Então, como a gente viu, abordagem geral desse agronegócio, índice de produtividade a gente vai ver também e como que a gente consegue tocar uma produção de aves e suínos que seja rentável, visando a alta produtividade e também aumentando os métodos de criação, considerando o bem-estar animal. E aí, o conteúdo programático, eu não vou lê-lo todo, então vocês terão acesso a esse conteúdo programático, né, aula a aula, dentro do plano de aulas que a gente vai ver mais detalhado posteriormente. E a metodologia a gente vai fazer basicamente, então, aula expositiva, né, simulando aulas práticas, porque a gente tem grande dificuldade de levar vocês para as granjas. Então, eu já sentei com o Bueno, a gente discutiu bastante, falou, olha, seria interessante levar o pessoal para fazer uma visita técnica numa granja, né, e conhecer aí a dinâmica dessas criações. Só que o problema está dentro da própria unidade de produção que não permite a entrada de grande número de pessoas. Por que será que uma granja de aves e suínos não permitiria que uma turma, né, igual a de vocês aí, fosse visitá-los? Estresse é um dos pontos, mas antes de mais nada. Exatamente, é o que a gente chama de medidas gerais de biosseguridade, ou seja, qual que é a diferença da terminologia biossegurança e biosseguridade. Quando vocês entram no laboratório aqui da IME Morumbi, vocês têm ali normas de biossegurança ou de biosseguridade? Biossegurança. Por quê? Biossegurança de forma ampla, o indivíduo que deve ser protegido é o ser humano. Então, quando a gente vai para o laboratório, tem medidas de biossegurança para que a gente se proteja. Medidas gerais de biosseguridade é a proteção da sanidade do animal. Ou seja, se eu falo, olha, eu quero ir aí para a sua granja de suínos, né, que seja, e eu quero levar uma turma de veterinária para fazer uma visita monitorada. Ah, quantos alunos você vai trazer? Eu falo, eu vou levar, deixa eu ver, né? Eu falo, vou levar uns 10. 10? 10 não, não, não é permitido. Eu falo, então, né? Na verdade, a turma era um pouco maior. Eu falo, então esquece, nem aparece aqui. Por quê? Por medidas gerais de biosseguridade, nós somos vistos como potenciais carregadores de patógenos para aquela população de animais, né? E aí tem gente que não entende isso e fala, ah, que absurdo, eu sou limpinho, né? Eu vou levar a doença para o suíno? Fala, pode carregar, sim. Então, tem vários patógenos que o humano pode transmitir em direção aí ao suíno, não só no interior do organismo, como também por calçado e roupas, né, que estejam aí contemplando a presença desses patógenos que muitas vezes a gente não vê. Então, se vocês pensarem, todas as produções animais têm as suas medidas gerais de biosseguridade. Algumas são mais frouxas, algumas são mais rígidas. Se a gente fizer um paralelo de criação de aves e suínos, na maioria dos casos, as medidas de biosseguridade para aves são mais, então, rigorosas do que aquelas que a gente encontra para suínos. E nesse patamar, fala, eu quero ir aí com 10 alunos. Fala, esquece, não vá. Aí pensem que ele fala, não, se for para entrar com 2, certificações da outra faculdade, né? Falar, então a gente consegue entrar ali, pelo menos setor de suíno, só que para ver por fora. Lá, o professor Ricardo não permite que a gente entre também para fazer uma avaliação dos núcleos de produção ali de aves que estão para experimentação. Então, se a gente pensar na USP de Pirassununga, uma instituição estadual que deveria, teoricamente, ter abertura para a população, então, que tem interesse. Só que também, por medidas gerais de biosseguridade, não é permitido, porque a gente poderia levar doenças para as aves experimentais e acabar com um experimento de mestrado ou de doutorado que esteja sendo tocado lá. Se eu tivesse um experimento lá de mestrado ou doutorado, falar, você permite que os alunos venham aqui ver? Fala, negativo, fique longe, não, sai fora. Não, porque tem todo o cronograma apertado para vocês entrarem, depois se errar, der erro no seu experimento, você tem que pegar lá o final da fila para começar a fazer de novo, uma loucura, né? Então lá também, por mais que seja uma fazenda experimental que eles tenham lá com o objetivo de levar a educação dos alunos de medicina veterinária, nem eles permitem, então a gente não faz essas viagens. Como que a gente burla isso? Então, nós fomos até os locais e a gente mostra fotos. Tá ótimo, né? Falou, é assim, a gente vai avaliar desse jeito, trazendo então as imagens aqui para a sala de aula, tá? Então, a gente vai fazer basicamente aula expositiva, fazer a discussão aí de alguns pontos relevantes para que a gente passe aí todo o conteúdo durante o semestre. E avaliação do aprendizado, aí como vocês sabem, a gente tem notas parciais N1 e uma nota maior aí no final do semestre, que é a avaliação N2. As notas parciais N1, nós faremos então 3 parciais de N1, sendo que a média do N1, o aluno deverá ser composta pela somatória, então, dos processos avaliativos parciais e divididos por 3. Então, dentro do entendimento ali do plano de aulas, a gente vai ver o que é cada uma dessas avaliações parciais N1. E aí, pegando a média de N1, a gente vai ter uma data, então, toda vez que eu lançar uma avaliação para vocês, né, falar, vamos fazer a avaliação hoje, já na próxima semana eu já trago a avaliação corrigida, chamo vocês para fazer a devolutiva das questões, a gente debate então aquelas dúvidas que possam ocorrer e aí vai ter uma data que a gente já vai ter as 3 parciais N1 prontas e aí nós faremos o fechamento da avaliação N1. De forma geral, o que acontece na maioria dos semestres, né? Se não em todos, os alunos gostam de garantir notas gigantescas em N1, aí em N2, aconteceu, né? A criatura tinha 9, de repente precisava só de 3 pontos, de 2 pontos para fechar em 11, não consegue, né, fechar a média. Seria 11,5, né, que fecha com o sistema. Eu precisava de 2,5, não consegue 2,5 na avaliação, falou o que aconteceu com este ser, né? Tomem cuidado com isso, porque a gente tem essa tendência de deixar, né, os alunos tirarem a nota N1 mais alta e aí acha que o jogo já está ganho, falar N2 é muita coisa, vai juntar N2 de um monte de matéria, vou me dedicar para aquela que eu preciso mais e aí acaba dando tudo errado, tá? Então tentem não ter esse tipo de comportamento. Eu quero que vocês tenham uma nota N1 elevada e N2 também, porque concluímos em uma média boa. E para aprovação de vocês, o aluno deverá apresentar uma média semestral N1 e N2 dividido por 2 igual ou superior a 6, né? Então, se a gente fizer a somatória N1 e N2, o sistema fecha automaticamente quando o aluno tem 11,5 e já redunda para 12, né? Que daria dividido por 2, 6 e presença 75% das aulas. Então, quanto a isso, prestem atenção. Sempre que eu entro em sala de aula, eu aguardo mais ou menos uns 10 minutos para o início da chamada. Faço a chamada de vocês e começo a tocar a aula. Existem alguns alunos que respondem a chamada e vão embora. Por mim, não tem problema nenhum, né? Critério de vocês querem ir embora, podem ir. Tem gente que chega atrasado, seja por causa de trânsito, seja por causa de trabalho, chega atrasado, assiste a aula, venham me dar o nome, seja no intervalo, seja no final da aula. Só que não venham com a conversa, olha, estou em falta, mas você lembra que no dia 4 de março eu estava aqui falando, não lembro nem que eu comi ontem, né? Lembrar se você estava ou não na aula, não lembro. Então, é responsabilidade do aluno fazer, então, né, responder essa chamada que será feita todos os dias aqui, mesmo que chegue atrasado, coloco aí a presença para vocês, não tem problema nenhum quanto ao controle de frequência. E bibliografia, esses livros estão todos presentes, disponíveis na biblioteca da faculdade de vocês. Como a maioria não tem interesse, então, em trabalhar nessa área, não recomendo que vocês vocês comprem, porque esses livros, eles têm edições mais atuais, com uma relativa frequência, então utilizem a literatura aí da biblioteca mesmo, que ela supre aí o que a gente precisa. Tem o livro do professor Macari, que foi meu orientador aí da graduação, de fisiologia aviária, então ele fala o beabá do mecanismo fisiológico dos sistemas das aves, que é bem diferente aí da maioria dos mamíferos domésticos. O único livro que fala do sistema realmente de produção das aves industriais é o Mendes, que fala da produção de frangos de corte, porém ele fala de uma forma não muito legal, né? Então ele é relativamente aí superficial. E para a suinocultura intensiva, esse livro sim, ele é bem completo, tem o livro lançado pela Embrapa, né, do autor Sobrestiance, que vocês têm aqui também na biblioteca da faculdade, falando então dos métodos gerais da criação desses suínos, desde a parte de reprodução, crescimento, terminação desses animais, até o momento que eles vão para o abate. E outras literaturas entram aqui como complementar. Então, por exemplo, a gente vai ter uma aula falando da produção de ovos de codornas, né, que hoje em dia é uma realidade, a sua massificação principalmente na região de Mogi das Cruzes, que é perto daqui, a gente tem vários alunos de Mogi, que tem contato com criação de codornas. Então, esse livro aqui, né, do Jorge Ari, também lançado lá pela Unesp de Jabuticabal, fala bastante então dessa produção de ovos de codorna. A gente complementa, então, alguns outros assuntos presentes dentro aí do plano de ensino, tá? Então, o plano de ensino disponível para vocês consultarem quando vocês quiserem. Do plano de ensino, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Olha, entrando agora no plano de aulas. Então, plano de aulas, desde o semestre passado, você já tem contato com esse tipo de layout, né, dando detalhamento de cada aula que nós vamos fazer. Então, entrando nessa aula de hoje, vai ser uma aula basicamente de introdução, falando, né, da apresentação dos planos de aula em ensino, e aí a gente vai começar a fazer a avaliação, então, dos índices de produtividade que a gente tem, tanto no setor de aves, quanto no setor de suínos. E aí a gente vai, durante a aula, fazendo um debate aí sobre as características mais relevantes desses dois tipos de produção. Olhando então para a próxima aula. Aula, a gente já vai começar a entrar, né? Então, no começo do semestre nós vamos falar das aves e depois, mais para o final, a gente entra nos suínos. Para a próxima aula, nós vamos começar a falar, então, de método de manejo de matrizes e incubação desses ovos férteis, ou seja, como que a gente lida com as reprodutoras, como que nós faremos com que o ovo eclode pintinho de um dia. Então, qual que é o mecanismo geral aí para multiplicação, então, desses animais dentro da pirâmide de reprodução. E na próxima aula está marcado, então, né, que a gente vai começar a fazer uma discussão breve do que ocorreu nessa aula de hoje. Nós vamos dar os parâmetros básicos aí de produção desse tipo de animais. E aí nós vamos entrar, então, na última parte, que vai ser a tutoria e preceptoria. Então, vou direcionar vocês frente ao desenvolvimento de um banner autoexplicativo sobre os paradigmas da utilização dos hormônios na produção dos frangos de corte. Essa avaliação normalmente entrava na segunda semana, então teoricamente na semana que vem vocês já fariam esse banner, só que como as aulas de vocês começaram em plena quarta-feira, a gente ficou receoso que a maioria não estivesse presente, para entrar na avaliação já logo de cara no primeiro dia de aula meio complicado, então nesse momento a gente jogou para a terceira semana. De forma geral, eu vou dar aí as diretrizes para vocês já agora, então quem quiser já ir adiantando sobre isso, para a execução da avaliação que será solicitada para vocês na terceira semana, tá? Então prestem atenção. Essa avaliação que vocês vão fazer a confecção desse banner autoexplicativo será a nossa avaliação N1-P1, né? Então vai ser a nossa primeira parcial de N1. O que eu quero que vocês façam? Que vocês se organizem em grupos de quantos alunos? 5 a 6 alunos. Então formem os grupos porque essa avaliação será em grupo. E aí, o que eu quero que vocês discutam neste banner? O banner, ele tem que ter um layout como se fosse de uma revista. chamar atenção, imagens são interessantes. E aí, formatação, normalmente as revistas não vêm com um parágrafo e uma coluna só, então eles segmentam em duas ou três colunas e assim por diante. Aí o que eu quero que vocês façam? Primeiro, procurem materiais sobre isso, né? Se vocês pensarem sobre a utilização dos hormônios na produção de frangos, isso pode ser uma dúvida para vocês agora e provavelmente é uma dúvida dos familiares que, sabendo que vocês são alunos de veterinária, vem perguntar, né? Falou, é verdade que usa hormônio para produção de frango? Aí você, eu não sei, eu não sou formada aí, eu estou estudando. Aí, a partir desse conhecimento que vocês terão, né, fazendo a leitura de materiais disponíveis para isso, aí a gente já vai tirar uma conclusão disso. Aí vocês vão conseguir realmente responder com segurança sobre esse assunto. Esse é o tema, professor? Então, o tema, grande tema que vocês farão a confecção do banner é utilização dos hormônios na produção de frango de corte. Aí, para chamar a atenção, você pode lançar lá, mito ou verdade, né? Aí a pessoa já está na dúvida, falou, ah, será que é mito ou verdade? Eu tenho que utilizar a minha resposta agora, né? E aí vocês bolam o tipo de título que vocês querem, mas a grande temática é essa. Utilização de hormônios para produção de frango, será que usa, será que não? Se falar, não usa sim, então me prove, né? Que é importante vocês colocarem no banner referência. Então não adianta falar, eu coloquei um texto, o Zezinho da padaria falou, né? Falou, mas que o Zezinho da padaria sabe disso, né? Então coloquem referências que sejam idôneas. Não serve blog também, porque o blog do Zezinho escreve o que ele quiser. Então, tem que ser referência idônea, fala isso daqui, respalda a utilização ou não utilização, enfim. Né? Vocês vão ler sobre esse material, aí vocês vão pegar uma quantidade boa desses materiais e vão chegar à conclusão de vocês. Quanto às fontes de pesquisa, onde pesquisar? Livro, texto, não tem essa informação, tá? Busca na internet mesmo. Entrem nos sites ali e vão buscando informação. O interessante dessa pesquisa é que vocês vão ver que muitas vezes essa pergunta vai direcionar alguns sites que a gente utiliza como plataforma geral de pesquisa para vários assuntos dentro desse setor de agricultura industrial. Tá? E aí, no dia da apresentação desse banner, vocês farão a impressão desse banner, não precisa ser tamanho e formatação em pôster de congresso, que isso custa uma baba, né? Então, pode fazer no tamanho A4 mesmo. Então, façam uma folha A4, aí eu vou pedir para vocês utilizarem uma página só. Então, sejam bem concisos, porém, com informação de peso ali. Então, o desafio de vocês é, primeiro, trabalhar em grupo, que não é muito fácil, né? Então, formar esses grupos de 5 ou 6 alunos, colocar, bolar o título e fazer, então, o elenco daquele posicionamento que vocês terão, respaldando aí com bibliografia que a gente considera como importante, né? E que seja realmente relevante, e compilar esse texto de uma forma que seja agradável do leitor fluir, então, com a leitura do banner de vocês, tá? Não, é esse tema que vocês vão fazer. Isso, todos vocês, todos os grupos vão apresentar da mesma forma. Aí o que é legal, como eu peço, né, de forma geral e deixo para vocês criarem, eu falo, olha, eu quero um banner falando sobre isso. Cada um aborda de uma forma diferente, cada um mostra um layout diferente. Entra bastante parte de diagramação, que é bem interessante também, e a forma de vocês colocarem a informação. Então, tem alguns que colocam lá mais o vocabulário mais descontraído, outros colocam mais técnico. Por mim, tanto faz, desde que não saia do padrão. Então, não venha colocar gíria ou palavrão escrito, né? Pode ser mais descontraído na linguagem, porém, não partindo para esse lado, né? Então, a avaliação que eu farei, vou pedir para vocês, olha, o grupo, todos os grupos coloquem aqui na frente o banner, que é uma folhinha de A4. E aí eu colo no quadro, os outros que não estiverem em arguição podem consultar como ficaram os outros banners, os colegas, e aí no grupo eu chamo, olha, esse banner quem fez, foi esse grupo. Então, como vocês chegaram a essa informação, o que vocês obtiveram, aí eu faço alguns apontamentos, falo, olha, para banner, né, essa característica aqui de confecção não ficou legal por causa dia 26 de agosto. Então, na nossa terceira aula, o que vocês farão? Basicamente, esse processo avaliativo. Então, eu vou colocar aqui os banners e aí todos vocês vêm falando para mim o que vocês acharam durante a sua pesquisa. Até agora, ninguém entrou com trabalho com informação errada, né? Falar, ai, não, o que eu achei foi isso, e o grupo pergunta que é assim. Todos os grupos entraram no consenso e todos apresentaram a mesma explicação, só que de formas diferentes, tá? Então, vai ser avaliado o que vocês acharam de informação, o que vocês pesquisaram, como que vocês farão a apresentação do conteúdo. É, outra dica para vocês, a gente tem aqui no período noturno um problema muito grande com a Xerox, que invariavelmente está lotada. Não deixem para o primeiro dia, isso é uma péssima ideia. Então, quem puder fazer impressão, sei lá, no trabalho, imprime o trabalho e traz no dia. Né? Não deixem para imprimir de última hora. Já teve grupos que não conseguiram fazer impressão, não apresentaram na data estipulada, ficaram sem nota por besteira, só pela dinâmica aí de confecção desse banner, tá? Então, aqui o que eu vou fazer, checklist, então, fazendo a avaliação de todos os pontos abordados e depois eu já lanço a nota para vocês. Oi? Papel normal, uma folha 4, isso. Então, o que eu vou pedir para vocês? Uma única folha A4. Tem gente que plastifica o trabalho, aí fica até mais fácil de eu grudar, que eu vou grudar com um durex mesmo. Quem não quiser, traz a folhinha, vai rasgar, não tem problema, né? Mas aí eu vou precisar guardar esses banners só para fazer o lançamento depois das notas, e aí eu faço a vista desses banners para vocês e passo a nota das avaliações, tá bom? Então, isso daí no terceiro dia de aula. No quarto dia de aula, dia 2 de setembro, a gente vai começar a falar das características produtivas dos frangos de corte. Então, índice de produtividade, o que a gente espera desse tipo de criação. No dia 5, a gente vai falar dos fatores de produção, então índice de mortalidade, conversão alimentar, entre alguns cálculos básicos, né? Nessa aula, são básicos, né? Regra de 3. Regra de 3, simples. E no dia 16 de setembro, a gente vai falar do dimensionamento das granjas de frango de corte. Então, aqui também poderia ser um cálculo mega escabroso, né? O que eu quero de vocês é o que as provas cobram. Então, normalmente eles fazem, contam uma historinha. Falar, a granja do Zezinho tinha 25 mil animais sendo criados em um único galpão. O galpão tinha 4 metros de pé direito, 180 metros de comprimento e 12 metros de largura. E aí, a produção dele vai bem ou não? Aí você, oi, né? O que você quer saber com isso? Aí, o que a gente vai ver? As provas normalmente pedem esse tipo de cálculo. É bem simples, basta que você saiba as especificações. Então, por isso que a gente vai falar aí do dimensionamento. Então, tem algumas variações, a gente utiliza os padrões e a gente tem que saber diferenciar o que é uma criação de alta densidade ou de densidade sendo considerada na média geral padrão, quando que a gente consegue elevar a densidade de criação desses animais e quando não. E aí a gente consegue chegar na resposta e calcula, fala, ó, a granja do Zezinho estava super populosa, então provavelmente ele tinha problema disso, disso e disso, ou não. Fala, a granja dele estava ok porque a densidade está acertada aqui, tá? Então a gente vai calcular isso daí nessa aula. Não, é importante. E dia 23 de setembro a gente vai fazer o processo avaliativo N1P2, contemplando todas as sessões anteriores, né, que nós tivemos então até o momento. Então entra produção de matrizes, incubação de ovos férteis e tudo que tange aí no conhecimento dos frangos de corte entrarão nessa avaliação do dia 23 de setembro, é a avaliação N1P2. N1P2, assim como todas as parciais de N1, serão em grupo. Aí o que eu acho que seria melhor. O mesmo grupo que fez o banner será o mesmo grupo para a confecção das avaliações, né? É uma sugestão. Às vezes já não deu certo no banner, falou, odeio todos vocês, como tá tudo bem. Desde que a gente não extrapole esse número. Então, o que eu vou pedir? Para avaliação em grupo, 5 a 6 pessoas. Não façam sozinho, não em dupla, trio, nem quarteto. Então, 5 a 6 pessoas, formem aí os grupos para esta avaliação. Dessas avaliações aqui, como a gente pega avaliações em grupo agora, a tendência grande da gente importante fazer algumas perguntas para ampla discussão. E aí, o que eu não recomendo a vocês é, né, que eu já fui estudante, eu sei, falo, olha, tem muita coisa para estudar, então você vê dimensionamento, você vê fator de inclusão, você vê matriz, você vê incubação. Aí o aluno da incubação passou mal e não veio, aí você fala, maldito, nunca mais quero ir no meu grupo. E na prova tinha duas questões de incubação que vocês não têm a menor ideia. Então, não façam isso, façam uma leitura geral do conteúdo para fazer a resposta. Porque é engraçado, pegar aqui na correção, falar, ah, errou essa questão, aí ó, foi você que estudou essa aí crucifica, né, o aluno ali, porque ele respondeu errado e ele que era responsável por aquele conteúdo. Então, quando a gente parte para empresas, muitas vezes a gente tem um corpo técnico de veterinários que em algumas situações a gente fica na dúvida, vamos fazer a reunião do corpo técnico para discutir o que é melhor naquele momento. Exatamente isso que a gente deveria simular aqui em sala de aula. Todo mundo ter a ideia daquilo, né, que foi visto durante as aulas, que vocês debatam para chegar a uma melhor resposta. Às vezes o que acontece é ter sempre um dominante no grupo, né? Falar a pessoa lá é o dominante, faz xixi na cabeça de todo mundo. Meu domínio. Aí a pessoa tem um ponto de vista e os outros cinco têm um ponto de vista diferente. Só que fala, ah, deixa a pessoa escrever, porque senão vai ficar nervosa. Escreve aí. Aí erra, falei, eu falei, então fala na hora e põe no papel, né? Não adianta me falar pra mim, olha, eu sabia, mas a pessoa me corrigiu. Fala, não, entre no consenso, porque isso será a nota extrapolada para o esses animais para que eles sejam os multiplicadores da granja. Dia 4 de novembro nós falaremos então da criação do suíno desde o nascimento até o abate. Então, quais são os objetivos principais de fazer assistência ao parto, que o médico veterinário tem que estar atento para socorrer então, esses animais que possam ter problemas durante o nascimento. E aí entram novamente alguns cálculos básicos de escalonamento e dimensionamento das granjas suínicas. Então aqui a gente também vai falar geral de índices de produtividade, como que a gente cria aí uma granja de suínos do ciclo completo, então contemplando todos os setores de criação desses suínos. Dia 18 de novembro falaremos aí sobre inseminação artificial na suinocultura industrial. E dia 25 de novembro vai ser a última aula teórica de vocês, que entrará então conhecimento sobre o manejo sustentável dos dejetos de suínos. Essa aula aqui, ela vem sendo cobrada por várias provas aí, principalmente de concurso público, falando o que a gente faz exatamente com o dejeto de suíno. Então nós temos a produção de suínos sendo extremamente poluente, então os suínos produzem muitos dejetos. E o problema do dejeto do suíno é que é um dejeto líquido, ou seja, ele facilmente leva à contaminação de lençol freático, de solo e também de ar. Existem propostas diferentes para fazer o tratamento desses dejetos para fazer com que eles sejam menos poluentes. E aí a gente vai entrar em políticas internacionais, como por exemplo a venda de créditos de carbono para outros países, principalmente da Europa. Vocês já ouviram falar em venda de créditos de carbono? Então, suinocultura, quando a gente trabalha com esse manejo de dejetos, a gente gera esses créditos de carbono que são comercializados na Bolsa de Valores, principalmente na Europa, para que a gente consiga reverter isso em dinheiro para reinvestir nas nossas produções de suínos. Então, isso tem sido feito fortemente nas granjas que funcionam com integração. Então, Sadia, a Seara, né, tem aí esses projetos dentro desse manejo de dejetos. Dia 2 de dezembro, nós faremos a avaliação geral N2 de todas as sessões com valor de 10 pontos. Então, essa avaliação aqui é a maior que eu falei para vocês. Nesta avaliação geral N2, eu reconheço que é muita coisa pedindo mundo de novo semestre. Aí, o que a gente combina? Como nenhuma das avaliações parciais N1 contemplou o conteúdo dos suínos, a N2 terá 80% do conteúdo das questões voltadas para suínos. E aqui a gente está falando de uma prova no modelo ENAD. Então serão 6 questões múltipla escolha e 4 questões dissertativas. Dentro dessas questões, a gente vai trabalhar com 80% das questões voltadas para a produção de suínos. Só que, como a universidade pede que seja uma avaliação acumulativa, 20%, ou seja, 2 questões aí, serão do conteúdo de aves. Então, pode ser qualquer assunto aí dentro do setor de aves, 20% aves, 80% suínos, certo? Então, também, para estudar, por isso que eu falei para vocês, não fiquem com isso de, vamos estudar, cada um estuda só um ponto da matéria, porque no final vocês têm que ter a visão global disso daqui. E a avaliação N2 é individual, então essa daqui não é mais uma avaliação em grupos, tá? Então cada um terá acesso aí à sua avaliação. Para aqueles que não conseguirem fechar a média 6 na somatória N1 e N2 dividido por 2, terá a chance de fazer uma avaliação substitutiva. Então, para que vocês tenham conhecimento de qual foi a avaliação, né, a nota da avaliação N2 e quais foram os pontos de erro, vocês farão a vista dessa avaliação no dia 9 de dezembro e aqueles que necessitarem fazer a requisição da avaliação substitutiva têm que fazer a solicitação via portal do aluno para a realização, então, dessa prova no dia 16 de dezembro, que irá, então, ter a mesma característica da avaliação oficial N2, também modelo ENAD, então essa avaliação não vai ser mais difícil, porém serão outras questões, né? Não tem por que ser a mesma prova, mas é uma segunda chance para vocês fecharem aí a média e serem aprovadas no módulo. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida aqui? Não? Então isso daqui também está disponível já para vocês na unidade web, podem consultar quando parâmetro geral da produção que a gente tem dos suínos industriais. Então, o que a gente tem aí na suinocultura industrial? Como eu falei, falei para vocês, o objetivo dessa disciplina é passar todos os métodos de produção geral que nós teremos, tanto para aves industriais quanto para os suínos industriais. Então, o nosso aspecto de produção aqui será visando, com certeza, a lucratividade. Olhando a característica agora dos suínos industriais, por que que a gente tem grande dificuldade de ter veterinários que se apresentem para o trabalho suínos? Porque os suínos são fofos, olha que desgraça, né? Então, se a gente olha na internet, fala suínos, a gente vai achar dos mais variados tipos, né? Depois das fotos fofas que a gente vê os suínos de produção. Então, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade pelo apego com o animal. Quem já viu um suíno bebê, né, que já pegou esse animal, hoje em dia a gente tem esses mini-pigs, ficam apaixonados por eles e não conseguem pensar nisso, do suíno sendo um animal altamente produtivo, desenvolvido industrialmente para o fornecimento da carne, né? Então, olhando, olha que terrível, né? Olha lá, fala, ah, vamos juntar animais fofos, aí logo manda suíno, um patinho, um pintinho, coelho, gato, né? Então, tudo isso dificulta o trabalho, né? Mostrando os filhos na rede. Olhando lá, isso daqui foi interessante, né? A tigresa ficou, perdeu os filhotes, ela teve a gestação ali, aí os filhotes de tigre morreram, ela entrou em depressão. Aí o que eles fizeram para sanar o problema de depressão dessa tigresa? Colocaram roupinha de tigre no porquinho. Ó, que fofo, né? Não, mas não é esse o objetivo. Falou, olha, para ela, o objetivo para ela era esse. Ela ficou super bem, né? Falou, ai, ah, esses tigrinhos, né? Que esse focinho de tomada são deus. E ela se curou da depressão. Aí sim, eles foram utilizados aí nesse conceito que para eles lá no zoológico funcionou muito bem. Olhando ali, olha, os mini pigs tomando banho numa mini banheirinha ali, né, que parece uma pia de lavar a mão. Roupinha de porquinho para crianças, eu comprei um desse para minha filha, né? Eu vou expor a foto dela aqui para ela não me processar no futuro, mas eu tenho a foto dela, porque pegou a roupinha de couro. Aí, ó, também a criação desses porquinhos pequenininhos, porquinhos de patinho. Aí só olhando então para esse aspecto do animal fofo, não é para isso que a gente trabalha na suinocultura industrial. Então, na indústria, o que a gente vê? O suíno para a corte, produção de carne, e os reprodutores para multiplicar esses suínos que irão para o abate. Para a clínica de pequenos, por exemplo, então pensem nisso. Eu não sei se vocês já fazem estágio em clínica de pequenos animais, mas vira e mexe eles vêm com mini pig, né? Aí olha o veterinário e fala: então, mas aqui é a clínica de pequenos. Fala, tá, então onde eu levo o porco? É o veterinário, ou também não é silvestre, né? Para onde manda esse bicho? Vai mandar para quem, né? Quem deveria olhar esses animais são também os veterinários voltados para rendimento de suínos. Só que a gente não tem uma clínica veterinária esperando o bicho chegar. A gente faz assistência técnica em granjas a campo, atendendo volume, populações e não indivíduo sozinho. O que que a gente tem de protocolo vacinal para esses mini? Nada, então fala, vai vacinar contra o quê? Vai ter contato com outros suínos, né, de criação, outros animais semelhantes a ele? Fala, não. Vai ter exposição a esses patógenos na área de risco? Não. Fala, então não vacina nada. Então, o que está fazendo? Não vacinação contra nada, não faz vermificação, não faz nada. Aqueles que fazem estão fazendo sem estudo exatamente científico da real necessidade desse procedimento, tá? A maioria aí que tem mais consciência não tem feito nada, porque nada mostrou que é necessário realmente que se faça isso. Agora, vocês vão ver depois do sétimo período que tem várias doenças, e vocês pegam ali os pedeiros suscetíveis. Quem são? São suídeos. Então pode pegar javali, pode pegar suíno industrial, suíno de criação extensiva e também esses mini-pigs. Aí a história começa a ficar complicada, porque tem algumas doenças, como por exemplo, peste suína clássica, suíno industrial é suscetível, ou suíno de criação caseira também é, e esses mini-pigs também. Só que o que acontece quando a gente tem o advento de uma doença infecciosa desse porte, né, igual a peste suína clássica, e o Brasil está no programa de erradicação dessa afecção. Se aparecer no mini pig, aí entra o inquérito epidemiológico para saber de onde veio esse agente, né, que entrou em contato com o animal. Se der o azar, por exemplo, de falar, era um mini pig que era criado em Concórdia, em Santa Catarina, que lá o que aves. Aí eles vão abrir um raio de vigilância de 10 quilômetros para fazer a monitoria dos suínos industriais também. Se identificar, falar, olha, bateu na porta da sua granja, deu positivo para a peste suína clássica, porque ele está naquele raio de abrangência de monitoria epidemiológica monitorada pelo Ministério da Agricultura. Se der positividade para o suíno identificado nessa granja de suínos industriais, todos os animais deverão entrar em abate sanitário, ou seja, a gente tem que matar todo o plano de contingência. Aí fala, mas de onde veio? Fala, ah, a gente fez a primeira identificação no mini pig. Aí vem a granja grande e fala, olha, eu tive que matar 5 mil suínos por sua causa. Da onde veio esse bicho? Cadê o atestado de sanidade? Da onde você comprou? Qual é a procedência dele? E vai o departamento jurídico em cima do cara que só queria ter um corpo pequeno. Olha que foi, né? Então, assim, relatos disso a gente não teve ainda, mas se acontecer, o protocolo é esse. Então, é algo extremamente aí temeroso a entrada desses animais sem muita monitoria, né, epidemiológica sobre aquilo que ele pode. Mas mesmo esse animal não ficando próximo a granjas, bom, no centro, por exemplo, não seria legal vacinar esse animal para não ter esse risco? Então, só que as vacinas que a gente tem à disposição no mercado, algumas delas são vivas atenuadas, que elas podem revertar a patogenicidade, entendeu? Então eu falo, eu queria imunizar. Só que aí, como efeito adverso, ela causou a doença. Então a gente não vacina em caso, né, que a gente considera que não é o ideal. Um outro exemplo é da influenza aviária. Então, influenza aviária no Brasil a gente não tem. Aí tem gente que perguntou, mas por que a gente não faz a vacinação das nossas aves? Porque a influenza pode chegar. Porque senão você introduz o agente com medo que ele chegue. Né? Porque eu vou por aqui porque eu não quero que ele venha. Não tem nenhum sentido. Né? Então por isso que não se faz a vacinação, a não ser que veja que é realmente necessário. Então nesse caso, né, se for uma região endêmica de alguma doença importante para suínos e tem uma determinação do Ministério que é obrigatória a vacinação, mesmo que seja um inimigo, ele deve ser notificado, né, que existe um inimigo ali, que ele deve entrar no protocolo de imunização, porque senão aquele proprietário pode responder pelo prejuízo nacional, que é algo bem temeroso. Né? No caso da peste suína clássica, para vocês terem uma ideia, se ocorrer um foco aqui no Brasil hoje, o Ministério da Agricultura vem, né, e veio colher o material, falou, olha, fiz o isolamento, era mesmo, ele tem que fazer uma reportagem obrigatória para a OIE, né, que é o órgão internacional que faz a monitoria de todas essas doenças infecciosas dos animais domésticos, e aí sai lá no portal da OIE, fala, o Brasil tem foco de peste suína clássica, né, tantos suínos afetados, estado tal, para lá. Só que aí quem compra a carne suína do Brasil vai olhar, Brasil, né, tem problema de peste suína clássica. O último que a gente teve caso de peste suína clássica foi em um lote de criação extensiva no norte do Brasil. Só que o norte do Brasil não é uma área que exporta carne suína, mas de qualquer forma, o que aconteceu? Saiu no portal ali, fala peste suína clássica no Brasil, aí colocou lá na região norte, tantos suínos afetados de criação extensiva. E aí vários navios estavam levando carregamento de carcaça de suíno dos países, né, que importavam a nossa carne. Como saiu no portal da OIE, falou, não, pode voltar com esses navios que a gente não vai pegar essa carne. Ah, mas por quê? Não veio naquela área e falou, ah, não, saiu aí na OIE, que é do Brasil, não quero mais, com medo de chegar via carcaças, né, contemplando a gente, a doença naqueles países que já tem a doença erradicada. E aí, nesse trâmite, o que aconteceu? Tinham vários navios que já estavam quase que chegando no porto. Fala, ó, colocar um navio no nosso porto não é permitido, pode voltar. Só que esses navios não tinham combustível para refrigeração para a volta. E o que aconteceu com vários? Voltaram com a carcaça já deteriorada, porque não conseguiram desembarcar. Então, assim, prejuízo absurdo aí no Brasil. Por isso que tem algumas doenças que a gente monitora bem de pertinho, né? Que são essas de notificação obrigatória e imediata de alguém. E aí, o que eu falei para vocês, olha, quando a gente faz a avaliação agora do suíno industrial, o objetivo dele, né, desse suíno bebê, é que a gente tem um poder multiplicador desses animais, por isso que as granjas de suínos muitas vezes trabalham com ciclo completo para que a gente tenha a fêmea reprodutora gerando vários leitões por gestação. Então, olhando as fêmeas industriais, elas chamam bastante atenção, essas reprodutoras, pelo seu tamanho e pela sua habilidade reprodutiva. Olhando uma fêmea suína, vocês já viram uma fêmea suína industrial? Se vocês pensarem, né, fala a maioria, olha e fala, ah, o suíno sei qual é, aquele deste tamanho, a maioria vê um suíno pequenininho, que muitas vezes vem em criação extensiva. Na indústria, a gente está trabalha com essas fêmeas reprodutoras que chegam a 300 quilos de peso vivo, dependendo da raça. Os machos podem ir até 350 quilos de peso vivo. Então, na suinocultura, o que, que a gente tem? Animais extremamente grandes, produzidos industrialmente com o objetivo de serem extremamente prolíferos e gerarem o produto que a gente queira consumir. Nesse caso, as fêmeas reprodutoras, elas podem gerar aí, muitas vezes, 16, 18 leitões por gestação, quando elas são extremamente experientes. É claro que na primeira gestação ela não vai gerar um número tão grande assim de leitões dentro da sua leitegada. Então, o que se olha aqui, ó, apego para esse leitão, que é esse daqui, porém o objetivo desse animal vai ser, se ele for, né, se ele tiver características para ser um bom reprodutor, uma boa reprodutora, pode ser eleito como reprodutor. Ou, na maioria das vezes, o que acontece na massificação dessa produção, a maioria deles deverá chegar, então, aos 150 dias com 100 quilos de peso vivo, que é o peso que a gente preconiza para o abate geral desses animais. Então, a criação intensiva de suínos normalmente é bem adensada, então a gente tem uma lotação muito grande desses animais nos mais diversos setores. Se vocês olharem durante as nossas aulas, nós vamos falar desse setor aqui que é chamado de maternidade, dá para vocês verem o confinamento desse animal. O que, que chama atenção para vocês nessa imagem aqui, né? Fora a fêmea deitada, os leitões tomando leite aí nos tetos da porta. Que chama atenção quanto à instalação. Parece que ela é super ampla, por onde a fêmea pode circular. Ela fica contida nessa cela parideira. Aí depois, durante as aulas, a gente vai ver quais são as propostas para a gente retirar as celas parideiras. Então, se a gente pensar no ambiente confinado, onde a fêmea só consegue andar um pouco para frente, um pouco para trás, deitar e se levantar, é um ambiente extremamente restrito em espaço, a fêmea não consegue girar aí o corpo, né, no seu próprio eixo, colocando então a cabeça do lado oposto de onde ela foi posicionada. Então isso leva a um estresse de contenção, o animal fica muito preso. Porém, quando a gente tira a cela, né, então por isso que eu falo para vocês, a gente tá em uma extremidade, fala isso daqui não atende ao bem-estar animal, aí qual que é a tendência? Pro oposto, fala não, então vamos soltar todas as formas. Quando você simplesmente tira a cela parideira e deixa as fêmeas soltas, você aumenta drasticamente o esmagamento de leitão, porque a fêmea é muito grande, ela vai circular aí de forma bem solta na baia, né? Se você não fizer o redimensionamento dessa baia, vai começar a esmagar leitão. Então fala, ah, eu tenho o bem-estar dela e dos leitões. Era para ter morrido no máximo um leitão esmagado. Tirei a cela parideira, morreu quase toda a leitegada. Então, o que a gente vai fazendo vai sendo isso, pulando de extremidades, amplitude vai sendo menor até chegar no ponto de equilíbrio. Então, falar que criar os animais levando em consideração o bem-estar animal não vai ser lucrativo, isso é uma grande bobagem. Então, a gente sabe que existe um ponto X onde você tem alta produtividade levando-se em consideração o bem-estar animal. Dá para fazer isso, o que a gente tem que conseguir achar é exatamente esse equilíbrio. Hoje em dia, na mentalidade do produtor, tudo que falar, olha, você vai ter que fazer isso para adequar ao bem-estar animal, se diminuir um pouco a produtividade, ele muitas vezes olha só para o bolso, né, pelo fator monetário. Só que ele tem que entender que a gente tem que respeitar o comportamento do animal para casar as duas coisas. Então, o animal sendo produtivo, casando aí também com o bem-estar na criação em todas as etapas. E aqui, processo de abate, processamento então dessa carne. Hoje o suíno ele pode ser vendido como meia carcaça, muitas vezes com produto fracionado em cortes específicos. Então hoje a gente acha que o filé mignon, suíno também, né, que alguns anos atrás não era algo muito fácil da gente encontrar, era relativamente raro. Isso daqui então nós vamos abordar vários fatores, né, voltados para a produção desses suínos industriais. E olhando quanto aos dados de produtividade da suinocultura industrial de forma bem ampla, o que a gente vai entender agora? Vamos pegar na linha do tempo, fazendo uma avaliação da característica do Brasil, da característica do mundo, posicionando o Brasil também no seu ranqueamento. Então, dessa aula que nós vamos ver agora, o que mais é cobrado nas avaliações é: o Brasil é relevante na produção de carne de suíno? É ou não é? Se é, qual que é a colocação dele na produção de suínos em relação ao mundo? E exportação, será que é importante ou não? Então, vira e mexe, eles vêm batendo aí nessas questões para saber se o aluno de medicina veterinária veterinária sabe realmente da grande relevância da suinocultura no Brasil. Olhando a característica geral do consumo de carnes dos animais domésticos, então se a gente pensar em três tipos principais de carnes que são consumidas, né, por nós, carne bovina, carne de aves e carne de suínos, todos nós temos aí as nossas preferências e aí a gente tem que saber mais ou menos qual que é a realidade no mundo, pensando na característica de vocês no geral, né? Tipo de carne que vocês consomem com maior frequência, uma carne de aves, né, então carne de frango, é, carne bovina, pode ser qualquer sorte, de soja não entra, só é proteína animal, é vegetal. Ou vocês consomem mais carne de suína, né? Ovo pode entrar também, ovo. Quem consome mais carne de bovina? Quem gosta mais, é, quem consome mais carne de frango, levanta a mão. E quem consome mais carne de suíno, levanta a mão. Nada, né? Peixe também não entra muito aí, o paralelo que fica bem aquém dos outros tipos de carne, tá? Então, levando em consideração esses três tipos de carne que a gente tem, normalmente, para o brasileiro, né? Fala, olha, que carne você mais consome, né? E que carne você mais gosta? A grande maioria levanta a mão para a carne de bovinos. Depois vem a carne de aves e depois a carne de suínos. No geral, se a gente tiver um pensamento sobre esse comportamento da população brasileira no geral, né? Fala, olha, que carne você gosta mais? Fala, ah, bovino. Essa é a carne que você mais come? Às vezes não. Né? Fala, não, adoro carne de bovino. Essa é a carne que você mais come na semana? Não, tenho comido frango pra caramba. Não. Mas você adora frango? Ah, não. Barato, tava na promoção, o frango lá, o peito de frango tostado por R$10, eu comprei ele mesmo. Então, se a gente pegar aqui no Brasil, deixa lá na gôndola do pão de açúcar, que seja, falou, olha, deu a louca do gerente no pão de açúcar. Então, ele baixou para R$19,90, é o mesmo preço do quilo da picanha para o peito de frango e para o lombo suíno, que são as partes nobres aí de cada uma das espécies. O que, que a gente compra? Com certeza a gente vai para a picanha, é a nossa tendência ir na picanha. Fala, mas aí também vem o comportamento. Você anda na picanha, não, mas está barato para caramba. Vamos voltar e deixar lá quando tiver uma festa fácil. Mas, na maioria das vezes, as pessoas gostam mais da carne bovina, né? Então, isso é a preferência do brasileiro. E por muitos anos, a carne bovina ficou como a mais consumida pelo brasileiro, vindo em segundo lugar a carne de frango e em terceiro lugar a carne de suíno. Com o passar do tempo, hoje em dia, se a gente pegar na atualidade, a carne mais consumida pelo brasileiro é a carne de frango, em segundo lugar o bovino e, lá em último lugar, bem distante, a carne do suíno. Por que será que teve essa inversão de comportamento? Será que as pessoas gostam mais da carne de frango? Aí a gente tem duas explicações. Custo, né? Então é uma carne muito mais barata do que a carne bovina. E o que mais que poderia alavancar esse consumo aumentado da carne de frango? A proposta, né? Então, se a gente pensa, a carne de frango, qual que é a proposta? É uma carne saudável, porque ela tem baixo teor de gordura entremeada. Quando tem a gordura, é aquela gordura que a gente consegue visualizar e retirar no momento da cocção do alimento. Já a carne bovina, se a gente olhar, fala, qual que é a melhor carne? Fala aquela mais marmorizada, né? Fala, delícia, tem um monte de gordura lá entre as fibras musculares. E essas são as carnes mais caras, que são consideradas como mais saborosas também. Porém, para pagar por isso, né, fala, o que você tem? Eu tenho a carne do Angus ali, né? Fala, o que você vai ver? Paga-se muito pelo quilo da carne, então é uma carne extremamente cara, né? Então ela é valiosa no mercado e tem a gordurinha ali no meio também que a gente tende a fugir. Fala, não quero consumir a gordura, gordura marmorizada não consigo retirar, né? Você vai fazer, a não ser que você use a grelha George Foreman, né? Então ela vai, derrete a gordura e cai na canaleta. Aí perdeu a graça a carne também, né? Falou, legal dela era a gordura que se foi, né? Enfim. E a carne do suíno tá em terceiro lugar, bem lá embaixo, na preferência do brasileiro por muitos anos. O que que explica isso? Disparado aqui na turma de vocês, a menos consumida e com uma menor frequência, né, que a gente tem a carne de suíno. Por que que vocês não comem a carne de suíno com frequência? É cara? Não é não. Se a gente olhar, às vezes a gente acha o lombo suíno mais barato do que o peito de frango. Você fixado, então não é o preço, não é o preço, ele está bem parecido com o preço de frango se a gente fizer a mensuração pelo quilo. Na verdade, eu acho que é uma medida que veio das doenças que tinham antigamente. Exatamente, então a gente tem a cultura do brasileiro ainda que se lembra da carne do suíno como uma carne que faz mal à saúde. Muitas vezes por fazer correlação com cisticercose, né? Então fala, ah, carne de suíno pode veicular cisticercose. A carne do suíno é gorda. E muitos profissionais da saúde têm esse problema de desinformação. Então, quando a gente vai no médico para fazer dieta, né? Então vamos lá num cardiologista ou vamos também num nutricionista. O que, que muitas vezes eles falam? Os mais informados não. Mas às vezes ele olha, ó, seu nível de colesterol está alto, você está com sobrepeso. Pode cortar a carne de porco e ovo, né? Então, alguns falam isso. Já falaram isso pra mim, eu comecei a debater na hora. Por quê? Com base no que você fala isso? A fala, a chata, fala por quê? Mas quem é o quê? Por que você tá me perguntando? Eu sou veterinária e sei da produção. Por que você tá falando isso? O horror. Então, os médicos, né? E a sociedade brasileira também olha como, ó, é médico, né? Os médicos falando, não coma carne suína. Pós-jantinho, como se ele falasse era a verdade absoluta. Muitas vezes eles falam isso com desinformação. E se a gente pegar a grade curricular do médico, em nenhum momento ele tem criação de hábitos. Não venha falar, fala, não venha falar do que eu sei, né? Então muitas vezes eles vão passando essas informações que eram mitos do passado e que ficam arraigados aí na sociedade. No nosso caso, é bem isso. Então, se a gente perguntar na cultura do brasileiro, a maioria fala, eu não como a carne de porco porque pode transmitir doença, porque é uma carne gorda. E alguns poucos falam, eu não vou consumir porque eu não gosto. Né? Então, poucas pessoas respondem porque não gostam. Hoje em dia, a gente ficou muito numa fissura de criar o suíno magro. A gente até tem o suíno light, aí, que é uma raça que nós tivemos aí desenvolvida pela Embrapa. Gordura é baixíssimo, só que a gente tem que saber até que ponto a gente vai. Então, alguns suínos, né, que não são tão usuais aí na criação industrial de forma massiva, alguns tiveram a proposta de melhoramento genético para redução da gordura e a carne ficou extremamente seca. Então, por exemplo, quem não sabe preparar o lombo de suíno, pega o lombo de suíno só, põe o sal e leva para o forno. O que, que vai acontecer? Você pega ele, corta com a serra e joga na parede e quebra as orelhas, porque vai ficar super dura, porque quase não tem gordura. Então também tem que saber preparar esses cortes, porque a sociedade pediu a criação de um animal que fosse magro, e aí todo o melhoramento genético foi desenvolvido, direcionando então os corpo, né, o organismo do animal para esse tipo de arquitetura, né, de conformação geral corporal. Tá? Aí, olhando o que a gente tem mundialmente falando, qual é a carne mais consumida no mundo inteiro? Se a gente pegar todos os países, todas as pessoas que consomem carne de frango, de porco e de bovino, a carne suína é a mais consumida mundialmente. Olha que loucura, né? Então, se a gente pegar o suíno, é a espécie de animal de criação e de produção mais produzida mundialmente, porque tem a demanda do mercado consumidor. Então, nós temos vários países que tem o elenco aí inteiro colocado, né, disparado em relação às outras duas carnes, o maior consumo da carne suína. Se vocês pegarem países da Europa e países também da região ali, da Ásia, né, os países asiáticos, tem bastante predileção para o consumo de carne suína. E aí eu não sei se vem algum código genético para isso, mas eu adoro carne de suína, né, e aí é por paladar mesmo, então eu gosto de mas sai da característica geral, então, do brasileiro. Então, a carne suína é a carne mais consumida mundialmente. E aí, o que eu falei para vocês quanto à colocação do Brasil no ranking de produção mundial da carne do suíno. O Brasil é relevante? Ele é. Qual é a posição do Brasil? Quanto à produção, o Brasil é o quarto maior produtor mundial da carne suína. Isso é bem bonito da gente ver em ranking de colocação, né? Falar quarto lugar é super legal. Só que em números absolutos vocês vão ver que ele está bem distante aí do terceiro colocado, por exemplo. Primeiro colocado na produção de suínos é a China, segundo lugar União Europeia, terceiro lugar Estados Unidos, então fazendo a produção. produção massiva desses suínos de forma industrial. Quem trabalha no setor tanto de aves e suínos sempre vai ver a China entrando aí nas primeiras colocações, né, de produção desses animais, tanto de suínos quanto de aves. Porém, quem já foi fazer uma visita a campo dessas criações, na China principalmente, dizem que as produções do Brasil dão de 10 a 0, principalmente no quesito de biosseguridade. Então, quanto ao volume de produção, massivo, porém, condições ali de higiene no local de criação dos animais são consideradas muitas vezes precárias para quem já fez a visita da China, né, vendo essas produções aí em escala maior. E na China, como a gente faz a computação da produção total desses suínos, muitos deles vêm daquelas criações rudimentares, né, que albergam poucos animais, porém que entram na contagem dos valores absolutos de produção desses suínos. E aí, isso daqui eu não vou cobrar os valores absolutos, é só para vocês terem uma ideia do que eu falei para vocês. Posição do Brasil em quarto lugar na produção desses suínos se mantém há vários anos, e se a gente olhar aqui, né, os últimos dados que a gente tem dessa produtividade mundial foi de 2013, olhem a diferença dos valores absolutos aqui, né, pensando em 1.000 toneladas de animais produzidos pelo Brasil em relação aos Estados Unidos, em relação à União Europeia e em relação à China. Será que o Brasil no ano que vem pode chegar em primeiro lugar? Jamais, nem em terceiro, né? Então isso é algo que demanda tempo para a gente aumentando a produção de suínos. Por que será que o Brasil ele não tem uma posição mais relevante ainda na produção desses suínos? Falar, será que a gente tem competência para produzir muito mais suínos? Temos. Por que a gente não produz tanto mais suínos? Porque a gente tem que ficar de olho no mercado consumidor, fala. Então a gente vê que o mercado consumidor está crescendo bem aos poucos, anual no consumo per capita da carne suína, só que não é um valor expressivo. Aí o que, que a gente faz? A gente vai fazer a produção para atender a demanda tanto do mercado interno quanto externo, que o Brasil também exporta bastante carne de suínos. Se a gente tiver um excedente da carne suína, ou seja, produzir muito mais do que o mercado consegue absorver, o que, que acontece com o preço dessa carne? O produtor vai ganhar mais ou menos dinheiro com isso? Muito menos. Por quê? Porque ele produziu um excedente que não tem mercado para absorver. Se for para lançar no mercado como um produto perecível, ele tem que abaixar o preço, tem que diminuir a sua lucratividade para conseguir expor o produto. Então, para o produtor também não é interessante, porque aumenta o custo de produção dele, aumenta a lotação da granja sem ter uma lucratividade aí considerada como boa na sua produção. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia desses valores absolutos. E aqui outro dado relevante para exportação. Qual é a colocação do Brasil na exportação da carne suína? Quarto lugar também. Então, o Brasil entra como o quarto maior exportador mundial da carne suína, ficando atrás dos Estados Unidos, 27 federações aí constituintes da União Europeia e do Canadá. Então, olhando aqui a característica que nós temos de exportação do Brasil, o Brasil exporta bastante carne suína, até né, em relação aos outros países, dando um parâmetro bem distante aí no terceiro colocado das outras primeiras colocações. China, que é o maior produtor mundial, entra como relevante na exportação, entra em quinto lugar. Só que lembram dos números ali da China, assustadores, 53 mil toneladas, né, milhões de toneladas produzidas anualmente. Na China se produz muito suíno, só que na China tem muito chinês para comer a carne suína. Né? Então, a gente vê grande parte dessa produção da carne suína pela China fica para abastecer o mercado interno. Então, os chineses aí consomem uma quantidade relevante dessa carne suína. Se a gente pensar não per capita, porque esses chineses são muitos, né? Então, se a gente pensar no total de consumo da carne suína, é grande, só que se a gente fizer uma divisão per capita, não fica tão relevante assim quanto alguns países da Europa, tá? O elenco dos demais países exportadores também. Destinos da carne suína, então quando o Brasil exporta, para quem ele exporta, né? Então ele exporta para Rússia, Hong Kong, Ucrânia, Angola, Singapura, Uruguai, Argentina e assim por diante, né? Então vários países aí comprando a carne suína brasileira, porque a gente tem um atestado aí de alta qualidade do produto escoado para o mercado externo. E se a gente pegar na importação mundial da carne suína, ou seja, quem são os países que mais compram a carne suína? independentemente do país que é o fornecedor para aquele, né, que está comprando. Então, nós temos o Japão sendo o maior importador da carne suína, mundialmente falando. Por que que o Japão importa tanto carne suína? Porque o japonês consome bastante carne suína e não tem áreas para fazer essas criações. Então, se a gente pensar na produção intensiva de suínos, como nós falamos, ela gera uma quantidade extremamente grande de dejetos que no Japão não comporta o tipo de criação dessa forma. Então, para quem já foi para o Japão, eu nunca fui para lá, mas quem já foi para o Japão é um adensamento populacional grande nas metrópoles. Né? Então, quem vai para Tóquio, vocês já foram para o Japão alguma vez? Quem vai para Tóquio diz que é uma loucura, que você vai entrar no metrô, tem o pessoal lá da segurança com a luvinha branca que empurra você gentilmente para dentro. Quando você vai procurar uma moradia, fala, eu quero morar aqui, quando você abre a porta, fala, cadê o apartamento? Fala, isso aí que você está vendo, né? É praticamente um dormitório, tudo reversível. Então, se vocês verem os projetos de arquitetura que ganham prêmios, vários deles são lançados lá no Japão, que são reversíveis. Fala, olha aqui, o que vocês estão olhando? Estou olhando uma cama. E agora? Agora eu estou vendo uma mesa de jantar. E agora? Agora eu estou vendo uma coisa completamente diferente. Porque o espaço é extremamente restrito. Até abaixo do nível do mar, e a pessoa abre a janela e nível peixe, né? Ela falou depressão total, não dá nem para ver se está sol, está chuva, enfim, né? Então, o adensamento é muito grande, terreno, custo extremamente caro, não há espaço para esse tipo de produção, mas os japoneses continuam comendo a carne suína, então eles são praticamente 100% dependentes aí da importação desse produto carne. Rússia, México, China também entra aqui, ó, fazendo a importação desse produto quando às vezes faz a regulação da balança comercial deles e há necessidade de importação, eles também podem entrar fazendo a importação da carne. E aqui para vocês terem uma ideia do consumo per capita da carne do suíno pegando alguns países, né? Então, se a gente fizer uma avaliação, nós temos aqui a presença do brasileiro tendo um consumo médio de 15,6 quilos de carne suína por ano. Se a gente olhar, isso é uma média que a gente tira de consumo per capita. Tá? E tem vários de vocês que pensam, falam, ah, mas eu não como carne suína, né? Nem quem disse que eu como, jamais teria comido 15,6 quilos de carne suína por ano. Se a gente fizer uma avaliação por classe social, né? Então, considerando aí as classes mais altas, fazendo as pesquisas porta a porta nas classes sociais, então, do tipo A, nós vemos que as pessoas dizem que não comem carne suína. Fala, você come carne suína pelo menos uma vez por semana na sua casa? Não, não como. Você come presunto? Ah, presunto tem todo dia, né? Principalmente o de Parma. Falei, o presunto vem da onde? Presunto é carne suína. Então, na classe A, muitas vezes, eles não identificam o consumo da carne suína porque vem na forma de embutidos, mas eles fazem um consumo alto dessa carne suína, né? Principalmente os produtos de maior valor agregado. E para as classes mais baixas, aí sim vem o consumo da carne de suína in natura. Só que quando a gente faz essa contagem, entra tudo, tanto o consumo da carne suína in natura, quanto também da embutidos. Fazendo paralelo, então, com outros países, então, pegando aqui um exemplo da Áustria. Na Áustria se consome cerca de 73 quilos de carne suína por habitante por ano. Se a gente pegar aqui a Dinamarca, 64,7. A China, que eu falei para vocês, entra como 34,2 quilos de carne suína por habitante ano. Fala, isso é extremamente alto, fala, é relevante, porém não tão alto quanto essa computação que a gente colocou aqui acima, né? Mas isso explicado que a quantidade de carne suína é expressiva pelo consumo pelo chinês, só que como tem muito chinês, a gente está fazendo aí a divisão pelo consumo per capita. Canadá, 30,1, Estados Unidos, 29,9 quilos, assim por diante. Aí o que que a gente tem? Quando as pessoas que produzem a carne suína olham isso daqui, né? Então a gente vai em vários congressos aí, palestras pelo Brasil afora e mostram esse paralelo do Brasil, qual que é o objetivo do palestrante? Então o que que o palestrante tem como discurso? Olha como o Brasil consome pouca carne suína per capita, né? Tem que consumir mais. Aí o que vem de dentro de vocês? Mas por que tem que consumir mais? Ah, porque a gente tem que aumentar a produtividade e a lucratividade. Falar até que ponto a gente tem que aumentar. Por que você está falando isso? Então, isso fica fica com uma mensagem, né, que é fácil para as pessoas que trabalham no setor é pegarem como verdade. Então, a maioria das pessoas que estão lá assistindo a palestra não contestam. Só olham e falam, olha, vários países desenvolvidos comem muito mais carne suína, a gente tem que comer também. Falam assim, ah, a gente tem que aumentar muito assim, a carne suína, né, o consumo da carne suína. Por que isso? Fala, dá para aumentar? Dá. Estimulando o mercado consumidor, mostrando a informação real. Mas será que tem que aumentar tanto assim o consumo per capita? Aí entra o que a gente fala do consumo consciente dessas carnes, não só de suíno como qualquer outro tipo de carne. E aí, o que, que acontece? Se a gente pensar no exemplo que é corriqueiro, eu digo que eu me sinto mal por fazer parte deste grupo. Mas quem nunca teve este comportamento que ative a primeira vez a gente vai, né? Eu não vou porque eu gosto, às vezes tem uma comemoração, fala onde vai ser a comemoração do aniversário da fulana de tal. Ah, vai ser na churrascaria. Fala qual vai ser? Vai ser aquela cara pra caramba. Fala, né? Se não for ficar chato, vamos lá, né? Vamos pra churrascaria. Chega na churrascaria e vem o pensamento de que é horrível, né? Falar que se tem, mas eu tenho disso. Quando eu vou falar, paguei super caro, agora eu vou comer tudo, eles vão se arrepender de ter isso. Vou comer um monte. E fala, o que você quer? Você quer coraçãozinho de frango? Fala, que coração? Manda picanha. Fala, você adora picanha? Fala, eu gosto, mas nem tanto assim. Vou comer um monte, né? E sai de lá passando mal, aí depois você pensa, né? Fala, nossa, que animal irracional, por que eu fiz isso? Por quê? Não tem sentido um negócio desse. Fala, eu comi um monte, paguei caro, agora eu fiz valor dinheiro, mas agora eu tô passando mal, tenho que passar mais pra casa comprando, né? Pra que isso? Né? Então, isso que eu falo pra vocês. Do consumo consciente de alimentos de forma geral. Então, fazer a utilização ótima dos alimentos sem desperdício na quantidade correta. Né? Então, esse pensamento vale para isso. Todas as palestras mostram. Tem que aumentar o consumo, tem que aumentar por quê? Né? Será que tem que aumentar mesmo? Enfim, fica para vocês refletirem e tentar com você. Né? Eu acho que não. E olhando aquilo que eu falei para vocês da realidade brasileira. Na realidade brasileira, a gente tem, né, os dados mais atuais mostrando cada brasileiro consumiu, no ano de 2011, cerca de 44 quilos de frango por habitante neste ano. Cada brasileiro, em 2011, comeu cerca de 35 quilos de carne bovina e 15 quilos de carne suína. E o que eu falei para vocês, sempre que a gente faz a avaliação disso, tende a chamar a atenção o baixo consumo da carne suína, basicamente explicado por aquilo que a gente já discutiu, os mitos atrelados a esse tipo de consumo de carne. E a carne bovina esteve em primeiro lugar por vários anos, até que quando a gente começou a ter, né, essa inversão, foi dada pela baixa do preço da produção desses frangos de corte, que foram disponibilizados no mercado consumidor por um preço extremamente relevante. Então a gente tem esse parâmetro aí que é considerado como mais atual, a tomada desses dados de 2011, um estudo bem preciso aí, realizado por um pesquisador. E isso daqui é bem interessante também para a gente ver um estudo realizado pela FAO sobre o comportamento, né, perspectiva para o futuro do consumo de carnes pelos habitantes. Então, o que nós falamos? Mundialmente falando, nós temos a carne suína como a carne mais consumida mundialmente. E aí, fazendo a projeção, né, entra aqui em segundo lugar, maior consumo da carne de aves, em terceiro lugar, a carne bovina. Então, olhando no que a gente tem no mundo, a gente está no inverso, né? Então, no Brasil, a gente tem uma inversão do comportamento do consumo dessas carnes. Aí, o que, que chama a atenção? Na perspectiva aqui feita pela FAO, em 2020 nós teremos o maior consumo da carne do frango mundialmente falando, em segundo lugar mantendo-se aqui a carne suína e em terceiro lugar a carne bovina, mostrando então a relevância desses dois segmentos, porém justificado pela ideia de baixo valor, né, um baixo valor disponível a essa carne de qualidade no mercado, carne de aves tende a aumentar aí gradativamente, até que em 2020 a gente tenha a carne mais consumida mundialmente, que seja a partir daí a carne de frango e não mais a carne suína. E isso daqui é o que nós temos então de visualização da evolução dos suínos. Então, pegando a evolução do suíno, a gente tem o suíno selvagem, depois o suíno tipo banha e aqui a presença do suíno industrial. Quando a gente teve ali nos primórdios a domesticação dos suínos para que a gente tivesse menos trabalho das pessoas para a captura desses animais, foram pegos suínos selvagens e eles foram confinados. Então, o suíno selvagem, que era mantido livre, né, de forma extensiva, conviventes aí nas florestas, qual que era a característica da conformação corporal dele? Ele tinha 70% da massa corporal total distribuída nos membros anteriores e 30% nos membros posteriores. Por que que esse suíno selvagem ele tinha esse tipo de conformação? Porque ele precisava ter uma musculatura avantajada nos membros anteriores para facilitar a fuga, porque o suíno é visto como presa. Então, como ele estava num ambiente nada protegido, ele precisava ter a sua conformação preparada para a fuga. Quando a gente pega esse animal que era criado de forma solta e a gente confina, né, antigamente naqueles chamados chiqueiros, o que que a gente fornece para ele? Toda a alimentação está disponível, mesmo que fosse lavagem naquela época, né, que eles davam restos de comidas e verduras para os animais, nada balanceado, porém, ele tinha acesso à comida à vontade, ficava no ambiente cercado e não precisava mais fugir dos predadores porque ele estava no ambiente protegido. Aí o que que aconteceu na evolução desse animal agora que já estava domesticado? Ele teve a redistribuição então, desse percentual de massa corporal. Então agora ele ficou com 50% da massa corporal nos membros anteriores e 50% nos membros posteriores. Porém, o que que aconteceu com esse animal quando a gente confinou? Ele ficou gordo, então por isso que ele é roliço nessa imagem. Como que a gente consegue olhar para o suíno e saber se ele tem um alto percentual de gordura ou não? Olhando a papada, se ele tiver um papo grande, às vezes ele até parece magro, né? Esse suíno é de criação extensiva. Mas se a papada dele for grande, você pode ter certeza que aquele animal tem um alto percentual de gordura. E dessa forma, adquiriu-se esse suíno do tipo banha, né? Que ele tem aí um grande percentual de gordura. Aí o que eu falei para vocês, quando a gente tem o discurso das pessoas que falam que a carne do suíno faz mal porque ela é gorda, as pessoas acham que a gente ainda está fazendo consumo desse tipo de animal, e não é mais esse que a gente lida na indústria é esse daqui. Quando que a gente acha muitas vezes esse tipo de suíno? Em criações subsistência, então se a gente for para o interior de São Paulo ou de qualquer outro estado que tem uma pequena propriedade rural de subsistência, muitas vezes eles têm ali o suíno tipo banha. E para essas agriculturas familiares, muitas vezes o que interessa para as pessoas é a obtenção da gordura. Se vocês tiverem tios em outros estados, né, que moram no interior ou mesmo aqui no estado de São Paulo e que trabalham na roça mesmo, né, que acordam de madrugada todos os dias e almoçam 10, 11 horas da manhã, vocês vão ver que muitas vezes eles cozinham na banha. Então eles utilizam não óleo vegetal, mas sim a banha do suíno para fazer as comidas. E quem já provou uma comida feita na banha do porco, nunca mais quer comer algo feito no óleo vegetal, porque é muito bom, né? E aí o que a gente tem? Essas pessoas falam, a gordura do suíno faz mal. Aí você olha a pessoa e fala, tá, mas aquela tiazinha sempre comeu comida na gordura animal ali na banha do porco e ela está completando 102 anos. Vai estar lá puxando a enxada. Então aí vem toda essa discussão, fala, será que faz mal mesmo? Será que é esse tipo de gordura? Está atrelado a problema cardiovascular, né? E problema também de infartos, problemas cardíacos dos indivíduos. Aí leva-se a dúvida, porque assim como a gente tem a discussão da gordura animal e do ovo, às vezes eles são execrados, falam, nossa, eles são os malditos da alimentação, por isso que a gente está morrendo e engordando tanto. E aí, de repente, passa o ano e fala, não, eles são ótimos, né? A gordura animal é muito melhor que a vegetal, o ovo é ótimo, ele faz super bem à saúde, enfim. Então, ficar ligado também nessas informações para saber exatamente o que a gente está consumindo. E olhando aqui a característica do suíno moderno, que aqui sim a gente fez melhoramento genético para atender o que o mercado consumidor quer. Se a gente pensar nas partes nobres do suíno industrial, se a gente for na gôndola do mercado e pesquisar ali dois cortes que são considerados nobres dos suínos, quais são? Que tendem a ser os mais caros. Lombo, aí como que a gente consegue fazer com que um animal tenha um lombo mais volumoso, que tenha mais musculatura e que seja mais comprido? animais que tivessem o corpo mais comprido e que tivessem também o diâmetro de lobo maior. Muitos suínos industriais, quando estão prontos para abate, você bate o olho no corpo dele, você vê a demarcação ali, o olhinho do lobo do animal bem demarcado, né? Porque a genética dele foi melhorada então para isso. Então os animais tiveram um corpo alongado, né? Diferente desse daqui e desse que tinha um corpo mais achatado. Então agora o suíno industrial tem um corpo mais alongado, né? Mas nem não tem quel aqui do que um suíno pelo corpo comprido, com o objetivo de aumentar o comprimento do lobo. Além disso, o que a gente considera como nobre também do suíno? Tem um lobo que é nobre, o que mais? Pernil, por isso que a gente tem um animal com pernil avantajado. Então, o suíno industrial foi selecionado, né, para o melhoramento genético, aqueles animais que apresentavam grande deposição de musculatura nos membros posteriores, aqui no caso, os pernis. E aí, fazendo todo o melhoramento genético, o suíno industrial, ele ficou somente com 30% da distribuição da massa muscular em membros anteriores e 70% em membros posteriores. E esse daqui é o que nós consideramos o suíno que a gente consome atualmente. Olhando o percentual de gordura, então vários experimentos foram feitos, repetidos, que deram o mesmo resultado. Se a gente pegar o lombo suíno e o peito do frango, eles têm praticamente o mesmo teor de gordura, ou seja, o teor de gordura é extremamente baixo. Por isso que eu falei para vocês, aquelas pessoas que não sabem preparar o filé de peito de frango no lombo, vai ficar extremamente seco, porque o teor de gordura é bem baixo. Então, é considerado, sim, como um alimento saudável, né, pelo baixo teor de gordura apresentado aqui neste corte de suíno. Isso não nos libera para ir no Outback pedir aquelas danadas são da Barbie, né? Falar, ah, então manda costela, tipo, o barbecue. Se você olhar a costela tem uma capa de gordura, né? Falar, ah, a carne de suíno é super light, tá liberado. Falo, não, são todos os cortes. Então a costela, não, né? Com parcimônia podemos comer. Agora o lombo, ele é realmente bem light, quando a gente pega que tem um teor reduzido de gordura. E aí, para encerrar, outras utilizações dos suínos que a gente já tem aí na atualidade, outros que a gente tem ainda como pesquisa, por exemplo, pessoas que têm problemas de diabetes que precisam de insulina, muitas vezes a insulina é colhida dos suínos e que a gente consegue, então, fazer a inoculação dessa insulina para as pessoas conseguirem fazer a monitoria da sua glicemia. E biotas de Langerhans, né, que vem dos pâncreas dos suínos, também podem ser transplantados, né, se a gente trabalhar no futuro com suínos laboratoriais para transplantes, poderiam ser pensados aí nas pessoas, né, que têm deficiência. ACTH para tratamento de artrite, doença inflamatória, muitas vezes também vem dos suínos. Hormônios tireoidianos para reposição também, muitas vezes vem do suíno. Pele, em caso de queimadura, também pode ser utilizada a pele de suíno. Aí tem gente que já imagina, né? Fala, a pessoa teve o corpo queimado, vem com a pele de suíno, vem aquela pele peluda, né? Fala, não é assim, é uma pele tratada. Então, ela não é igual a nossa pele, só que vem aí um tratamento especial que vai cobrir aquela área lesionada, impedindo que os patógenos entrem aí com facilidade por aquela lesão. Heparina, que é o anticoagulante, muitas vezes também a gente colhe de suíno. Válvulas cardíacas estão sendo pensadas aí também como possibilidade para substituição em caso de insuficiência de válvulas cardíacas. E isso daqui também pensado para o futuro. Suínos modificados geneticamente para a produção de hemoglobina humana, para parar, né, sanar pelo menos esse problema de transfusão de sangue, que muitas vezes a gente tem falta do sangue nos bancos, né, de sangue humanos, e doação de órgãos também como tentativa de diminuir o sofrimento daquelas pessoas que ficam nas filas de transplante de órgão, que muitas vezes morrem por não ter dado entrada aquele órgão que seja compatível com ele. Se a gente pensar nessas aplicações dos produtos suínos em direção à medicina humana, isso só é realizado porque geneticamente os suínos são os animais mais parecidos com os humanos. Então vários falam, né? Falam, mas não é um macaco? Fala, não, geneticamente, se a gente pensar em rejeição de transplante, por exemplo, o que importa é o MHC. Então esses indivíduos, os suínos, eles são mais semelhantes em MHC com os humanos, do que os primatas, por exemplo. Tá? Então, isso daqui já tem aplicação de muitos fatores e alguns ainda em estudos para o futuro próximo, certo? Dúvidas? considerá-los para o intervalo? Eu gostaria de decorar o nome de todos vocês, eu só não sei se vai ser possível. Levantem a mão para mim, eu vou chamar, por favor. Alexandre. Amanda Pereira. Amanda Régio. André de Mello. Eu. Quem? Bárbara Torres, que nós vamos ver com um pouco mais de ênfase, que são setores de produção de carne de aves e setor de produção de ovos de aves industriais. No paralelo de comparação entre produção de frango de corte e produção de boileiras comerciais, sem sombra de dúvidas, o que é mais relevante aqui para o Brasil é a produção de frangos de corte. Então, no que tange a produção e exportação de frangos de corte, nós vamos ver que o Brasil também ocupa posições de destaque quanto a esse tipo de produção, e para ovos a gente ainda não tem uma relevância tão grande assim na comparação com a produção dos frangos de corte. Então, nós vamos comentar aqui inicialmente o que a gente considera como mais relevante, que é a produção do frango de corte em si. Durante as aulas explicativas da produção do frango de corte, vocês vão ver que nós teremos a necessidade de criação efetiva desses animais durante um período curto. Qual que é o período total de criação desses frangos de corte? Nós teremos período total de criação girando em torno aí de 42 dias. Algumas granjas criam esse frango de corte até 41 dias, algumas podem elevar esse período de criação para 43 dias, mas o que a gente tem na média geral, 42 dias de criação para esse animal. 42 dias para que a gente pegue esse pintinho de um dia e transforme num frango de corte pronto para abate, dependendo do sexo desse animal, podendo ter aí peso vivo, variando entre 2,3 kg, 2,5 kg, às vezes, em lotes de machos, a gente chega a 2,8 kg de peso vivo. Como o período de criação é extremamente curto, em uma etapa. Por isso que para esses animais a gente vai lidar com medidas de biosseguridade, os frangos de corte, o sistema de criação que rege a produção desses animais aqui no Brasil são as integrações. Por isso que nós vemos no supermercado as grandes marcas vendendo esse tipo de produto. Se a gente pensar, Sadia é uma integradora, então a integradora trabalha gerenciando a produção desses frangos de corte a campo. A Aurora, Seara, Perdigão e assim como demais outras empresas grandes fazem o gerenciamento da produção desses frangos de corte a campo. Então, para a produção de frangos de corte, se eu quiser me tornar uma produtora de frangos de corte, a primeira coisa que eu farei será procurar uma empresa integradora. Existem aqueles produtores que são independentes, só que eles são a minoria das produções, se a gente pensar aí na grande massa de frangos de corte lançados no mercado para comercialização, uma parcela bem pequena dessa carne de frango vem de produtor independente. A massificação será realmente vinda aí dessas empresas integradoras. E olhando quanto à produção, importação e exportação mundial da carne do frango, então esses daqui são os dados mais atuais conseguidos em 2013, né, que foi o último fechamento que a gente teve. Olhando da mesma característica que a gente viu para os suínos, o que se pede nas provas é ranqueamento do Brasil frente à produção e exportação do frango de corte, que ele aparece aí nas primeiras colocações. Produção mundial do frango de corte, posição do Brasil atual. Então, o Brasil se encontra como o terceiro maior produtor da carne do frango, perdendo somente para Estados Unidos, que está em primeiro lugar, e China em segundo lugar. E quanto à exportação que a gente tem mundial da carne do frango, aí sim o Brasil aparece como destaque aqui, muito importante, como principal exportador da carne do frango no âmbito mundial. Então, nas provas, eles perguntam quem é o maior exportador de carne de frangos na atualidade. A gente tem a tendência de falar Estados Unidos, né? Então, a maior parte das respostas que a gente vê lá, Estados Unidos, né? Que é o maior exportador. Ele não é. Então, o Brasil é o maior exportador mundial da carne do frango. Já tem alguns anos que ele fica nessa colocação. Na produção, a gente tem aí terceiro lugar. mundial desse tipo de carne. E olhando quanto a importação mundial de carne de frango, o Brasil importa a carne de frango? Ele não importa a carne de frango, então ele não é reconhecido como relevante na importação, e sim na sua produção e escoamento para o mercado externo. Só que o Brasil recebe outras aves de outros países? Aí ele recebe, porque o Brasil ele é completamente dependente da importação de material genético para fazer a multiplicação das aves aqui no Brasil. Tá? Depois a gente vai entender melhor isso. Só que se nós pensarmos como produto final a carne do frango, super relevante na produção, terceiro lugar na produção mundial e o maior exportador mundial desse tipo de produto de origem animal. E olhando a característica da produção brasileira da carne do frango em milhões de toneladas na perspectiva do passar dos anos, o que, que a gente tem observado? Gradual aumento na produção dessa carne do frango, tendo leve freio aqui 2012, 2013, com certeza quando a gente fizer a avaliação de dados de 2014, 2015 também, a gente terá esse declínio por causa da crise que assolou todos os setores, inclusive aqui o setor da produção de carne de frango. Só que, de forma geral, essa retração que a gente tem não chega a patamares, então, de dados de 2009, ele continua superior ainda. Então, isso mostra uma necessidade maior de mão de obra também para trabalhar nesses setores e que a gente não está vendo, né? Então, isso que eu falei para vocês, da formação de médicos veterinários, zootecnistas também envolvidos nessas áreas de produção para alavancar a produção, né, e assistência técnica a campo para que a gente consiga respaldar, então, o incremento já observado, né, da criação desse tipo de carne por causa do maior consumo também que a gente tem tido com o passar dos anos. E olhando a concentração dessas produções de frango de corte aqui no Brasil, quais estados eles entram como relevantes? Aqueles estados que realmente iniciaram a produção de frango de corte industrial. Então, nós tivemos inicialmente o sul do Brasil fazendo a concentração dessas grandes empresas. Tanto é que há mais ou menos uns 20 anos atrás, se a gente quisesse pleitear uma vaga de emprego para trabalhar com avicultura, era principalmente no sul do Brasil, né? Falei, então, tem que se mudar para Santa Catarina ou para o Paraná ou para o Rio Grande do Sul. Hoje em dia, a gente já tem a região sudeste, né, com grande relevância na produção de frango de corte, e há poucos anos atrás a gente começou a ter a levada dessas produções de alta produtividade para a região centro-oeste. Então, hoje, os alunos recém-formados estão tendo proposta de emprego no Mato Grosso do Sul, Tocantins, que são nessas regiões que a gente está tendo aí o advento de novos polos produtores desse tipo de animal. Então, olhando característica de massificação de produção por estado, a gente tem o maior percentual de frangos de corte sendo criados no estado do Paraná, né, que faz aí a divisa com o estado de São Paulo, é perto, então tem a Sadia, por exemplo, o polo de Toledo, que é uma mega indústria de produção de frangos de corte. Santa Catarina vem na sequência, Rio Grande do Sul em terceiro lugar. Então, olhando aqui, a maior parte da fatia setorial a gente tem pelos estados que compõem o sul do Brasil. Entra como relevância São Paulo. E aí tem gente que se anima, né? Fala, São Paulo, então eu quero sair de São Paulo, vou ficar por aqui mesmo. Só que quando eu falo São Paulo, é estado de São Paulo. Não tem uma grande Avenida Paulista, né? Então, aonde São Paulo? Tem que ir para o interior. Então, região aqui perto de Paulínia, Campinas, tem essas criações industriais de aves, né? Partindo para Mogi Guaçu, Iguá, Guapiaçu, que ficam na região ali de São José do Rio Preto. A gente tem essas criações industriais dos frangos de corte. Minas Gerais a gente também tem, aí começam a entrar alguns estados do centro-oeste, então entra Goiás, Mato Grosso do Sul, entra aqui a presença também do Distrito Federal e fatia de outros, assim, perfazendo aí uma pequena fatia do setor de produção de frangos de corte. Aí o que eu falei para vocês, esses estados do centro-oeste, eles são mais novos, né, na sua cultura de frangos de corte, principalmente porque os outros estados se mostram aí como tendo alto custo de produção. O centro-oeste mostrou-se como um mercado importante, que estava tendo bastante escoamento de produção de frango de corte para esses estados, e aí eles fizeram a instalação também dessas criações mais próximas também do mercado consumidor, para que a gente conseguisse melhorar o preço de venda desses produtos. Estados exportadores exportadores da carne do frango. Então, a gente viu que o Brasil é o maior exportador mundial da carne do frango, mas de quais estados tem a saída em grande quantidade dessa carne para exportação? Então, entra aqui relevância de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul como sendo os maiores exportadores aqui no Brasil. Isso bate com os dados de produtividade. Então, esses são os três estados que produzem, né, a maior parte dos frangos de corte no Brasil, também exportam com grande relevância. São Paulo também exporta, Minas Gerais, entrando aí os outros estados também da federação, que tem uma característica de exportação da carne do frango, porém, o menor percentual em relação aos estados do sul do Brasil. E olhando o consumo per capita aqui que nós temos da carne e do frango, variando com o passar do tempo, tendo uma leve retração aqui a partir de 2011, 2012, 2013, fechando em 41,8 quilos de carne de frango por habitante ano, né? Então, nós falamos que a média aí que a gente tinha em 2011 era cerca de 44, alguns dados fechando em 47, fica mais ou menos, né, próximo a esse valor, tendo uma leve retração aqui no ano de 2013. Provavelmente os dados que saíram 2014 e 2015 também tendem ou a se manter iguais a 2013, ou que tenha uma leve retração. E olhando o destino da produção brasileira da carne do frango, cerca de 68% da carne do frango fica para abastecimento do mercado interno, e a gente tem aí cerca de 31% saindo para o mercado externo. Essa fatia, ela é bem relevante para a exportação, então é isso daqui da produção total, então cerca de 31% de tudo que o Brasil produz vai para o mercado externo. E a maior parte, então, dessa carne fica realmente para o mercado consumidor interno. Ou a retração da produção desses frangos está diretamente atrelada com a habilidade do escoamento desse tipo de carne. Hoje o Brasil tem uma realidade de consumir grande quantidade da carne do frango, então por isso que a gente teve aí um aumento gradual com o passar dos anos, né, pegando tomadas de 2000 até 2010, mais ou menos, aumento gradual dessa produção, acompanhando também o aumento gradual do consumo desse tipo de carne pelo brasileiro. Fora isso, o Brasil foi conquistando novos mercados externos, fazendo com que a gente conseguisse manter essa alta produtividade, então, fazendo a exportação desse produto carne. O Brasil exporta carne de frango também para a União Europeia, e a União Europeia é considerada um dos mercados mais exigentes quanto à qualidade do produto que chega até eles. Então, olhando a carne do frango brasileira, ela é olhada com bons olhos pelo mercado consumidor externo. Por isso que o Brasil consegue se manter aí na ponta de exportação desse produto, porque nós conseguimos fazer a produção de um alimento de qualidade que é competitivo em relação ao mercado externo, por causa então do valor agregado que a gente consegue colocar nesse produto. Então, tudo isso é resultado de grande eficiência na produção que nós temos, por isso que a gente consegue ganhar esses novos mercados e manter aqueles que o Brasil já tinha. Isso daqui é mais ou menos a base da discussão que vocês vão ter no banner de vocês, né? Então, infelizmente, essa publicação ela é antiga e não foram colocados dados mais atuais aqui a partir de 2009, mas se mantém basicamente nesse resultado. O que mostra isso daqui? A evolução da característica dos frangos que são consumidos aqui por nós brasileiros, fazendo tomada da característica desses animais desde 1930, e aí essa tabela que foi feita ali pela União Brasileira dos Avicultores toma aí a última tomada de dados em 2009. Né? Então, o que eu falei para vocês, infelizmente, no relatório anual eles não colocaram mais um quadro parecido com esse, mas isso daqui já dá para ter uma ideia do parâmetro de discussão da utilização dos hormônios dos frangos. Então, olhando, o frango, em 1930, ele terminava, né, o seu peso de abate era de 1,5 kg, então de 1.500 gramas, conversão alimentar era de 3,5. Quando nós falamos da conversão alimentar 3,5, o que isso quer dizer para vocês? Fala, o frango lá em 1930 tinha conversão alimentar de 3,5. O que é isso? Aí o que a gente tem, esse animal em 1930 consumia 3,5 kg de ração para converter em 1 kg de peso vivo, tá? E aí, o tempo para ele conseguir essa conversão alimentar de 3,5 com peso final aí de abate em 1 kg chegava aí a 15 semanas de criação. Com o passar dos anos, a gente vai melhorando esses dados. Então, pega ali, ó, em 1940, o peso de abate, 10 anos depois, já era de 1,550 kg. Então, teve um ganho aí de 50 gramas a mais. Conversão alimentar de 3. Isso é melhor ou é pior do que 3,5? Melhor, porque ele comeu menos, então ele tinha que comer 3,5 kg para converter em 1 kg de peso vivo. Agora, ele consome apenas 3 kg para converter no mesmo quilo de peso vivo. E período de criação total, eles ganharam uma semana, então estavam terminando 14 semanas. E assim vai até que chega esses dados que a gente tem semelhantes ao que a gente tem na data de hoje. Então, em 2009, peso médio desses lotes girava em torno de 2,440 kg, conversão alimentar de 1,78 kg. Isso é bom ou ruim? Isso é considerado como bom. Então, se a gente pegar lotes mistos, né, então fizeram uma média de lotes de machos e fêmeas, normalmente a gente fica com o valor próximo a 1,8, que a gente já considera como bom. E período de criação, aqui jogado 41 dias, é o que eu falei para vocês. Tem empresa integradora que, dependendo do momento, ela acha que vai bater com 41 dias, algumas com 42, outras com 43. A maioria faz o abate com 42 dias de criação. E nessa característica, vocês veem que o animal que era criado lá em 1930, ele é bem diferente desse animal de 2009, nessa tomada de dados, que a gente pode extrapolar agora para o ano de 2015. Fazendo a avaliação, então, dessa evolução das características produtivas do frango de corte. O que se deve a isso? Por que a ave ficou tão diferente se a gente pensar aí nesse relativo curto intervalo de tempo? O que explica tudo isso? Para os leigos, hormônios. Então, tem gente que olha e fala, não, frango do mercado eu não gosto, porque a carne dele é mole demais, e isso daí é um frango inchado que tomou anabolizante e eu não quero comer porque ele faz mal, né? Se pensar na época da vozinha, falar, realmente a avó vai lá e confirma, esse frango não tem nada a ver. O frango que a gente comia ano passado tinha que fazer na panela de pressão de tão duro que ficava, né? Então, fazia na pressão e esse frango aí de granja nem tem gosto. Não, isso daí é horrível, esse animal que é pintinho hoje, depois de alguns dias já vira um frango, isso é coisa do demônio. O que se deve a isso? Os leigos falam que utilização de hormônios, então esse respaldo que eles dão, né? Fala, o animal é completamente diferente, isso é fato, a característica produtiva dele também é completamente diferente, e a explicação que vem sendo massificada aí por vários anos é a utilização de hormônio para a produção desse animal atual. Será que realmente a utilização de hormônios faz isso? Fez com que o animal ficasse tão diferente assim com o passar do tempo? Aí o que, que a gente que trabalha aí com esses animais de produção, o que, que a gente tem noção? Nós sabemos que a ave industrial ela não surgiu ao acaso. Então, se a gente tem ave industrial hoje, com esses parâmetros de produção, nós tivemos mais de 100 anos de trabalho em cima do estudo daquele animal que eu quero fornecer para a indústria, dessa ave industrial. Então, um dos pontos relevantes aqui é o melhoramento genético. Então, melhoramento genético extremamente relevante para a aquisição dessa ave industrial. Foram selecionadas um grupo heterogêneo de aves, aves que tivessem ou a conformação corporal de produtividade que a gente almejava, então, para essas aves industriais. Se eu olhar em um grupo heterogêneo de aves, então cada uma tem o seu jeito, cada uma tem algumas variações aí de conformação corporal, o que importa para o mercado consumidor hoje? Então, se a gente pensar nas partes nobres do frango de corte agora, quais partes são? Peito. Peito e coxa. Então, olhando aquela população, fala, vamos ver aqueles animais que têm uma boa conformação aí de peito e coxa, que tem bastante musculatura nessas áreas consideradas nobres no frango de corte. Fora isso, a mortalidade desses animais também foi alimentação para seleção e melhoramento genético dessas aves. No melhoramento genético, a gente começou a olhar bastante esses aspectos e a gente esqueceu um aspecto super relevante, que é o desenvolvimento da capacidade do sistema cardiorrespiratório. Quando a gente olhou o corpo do animal, falou que era esse animal extremamente musculoso, com muita musculatura em peito e em coxa. Só que a gente manteve a mesma capacidade cardiorrespiratória do animal de 1930. Hoje em dia, o que a gente tem? Síndromes metabólicas, como por exemplo a síndrome acídica, a síndrome da morte súbita, que nada mais são do que uma sobrecarga desse sistema cardiorrespiratório, que não consegue atender a demanda de oxigenação e nutrição desse tecido muscular avantajado que os frangos de corte têm. Então, durante as aulas de criação de frangos, a gente vai ver que tem um problema para a criação de frangos de corte e que a gente tem alguns mecanismos para tentar frear o aparecimento dessas síndromes metabólicas. O frango de corte que apresenta a síndrome acídica tem a condenação de carcaça decretada ali no abatedouro. O frango que morre por causa da síndrome da morte súbita lembra muito mais o infarto, né, que a ave começa a piar e morre ali dentro de poucos segundos na granja. Esse animal nem poderá ser levado para o consumo porque ele vai morrer em idade prévia, idade de abate. Então, é super relevante que a gente conheça essas síndromes e que a gente saiba barrá-las, então, para que a gente não tenha prejuízos na nossa criação. Além do melhoramento genético, basta eu ter um animal que ele tenha um alto potencial genético de criação para que eu consiga ave industrial? Só isso daqui não é o suficiente. O que mais que eu tenho que dar de suporte para que eu consiga a obtenção, então, desse frango de corte industrial? Já estou trabalhando com animal de alto potencial genético. Além disso, o que mais será que eu fiz? Eu fiz, então, estudo da nutrição detalhada desses animais para que eu fornecesse uma ração de alta qualidade. Então, estudos em nutrição foram extremamente relevantes. A dieta dos animais é separada hoje em dia por sexo, por fase de criação. Então, digamos que a gente faça a criação do animal dividindo em fase pré-inicial, inicial, crescimento e engorda. Para cada um desses níveis, muitas granjas trabalham com duas formulações de ração. Então, eu tenho uma ração inicial 1 e 2, uma ração de crescimento 1 e 2, uma ração de engorda 1 e 2. Para qual sexo? É um lote misto? É um lote de fêmeas? É um lote só de machos? Que tipo de sexo que vocês trabalham nesse lote? Porque a exigência nutricional de cada um dos sexos vai ser diferente. Se a gente pensar na dieta fornecida para um lote só de machos e para um lote misto, para qual deles será que a gente consegue fornecer aquela ração que seja mais adequada? Você separa por sexo, então por isso que hoje a grande maioria das granjas que lidam com frango de corte pedem os frangos, né, os pintinhos sexados, já falam. Então, ali para aquela granja vai um lote só de macho, para lá é um lote só de fêmea. Poucos são os locais que mandam lotes mistos para as granjas, porque aí quando a gente trabalha com lote misto, a gente tem que fornecer uma ração que ela não é formulada 100% para machos e nem 100% para fêmeas. Então, uma ração que vai ficar meio que no meio do caminho. A forte tendência do desempenho desses lotes mistos serem inferiores em comparação, então, daqueles que são separados por sexo. Então, a gente já falou do melhoramento genético e da nutrição. O que mais está faltando a gente comentar de relevante aqui? Manejo geral, né? Então, a gente pode falar do manejo geral realizado na granja. Então, conhecer quais são as necessidades de temperatura que eu preciso fornecer para as diferentes fases de criação dos animais, qual é a característica da cama que eu vou colocar no aviário, manejo de cortina, ventilador, aspersor de água, todo esse manejo geral a gente vai fazer. E fora isso, entra outro aspecto. O que está faltando a gente falar? Sanitário. Exatamente. Então, estudar aqui a sanidade, pensando basicamente no manejo sanitário da granja. E que entraria no manejo sanitário? Medidas gerais de biosseguridade, né, que nós falamos, como, por exemplo, controle de visitação dentro desses núcleos de produção de aves industriais. Então, frear aqueles visitantes que vêm da sua granja, que não vão trazer, não vão agregar, né, um aumento de produtividade, sim, só para a alimentação, isso é considerado como não adequado. Pensando na sanidade, toda granja tem que saber, tem que reconhecer aqueles patógenos que estão circulantes ali. Será que para granjas de frango de corte eu posso adotar o mesmo esquema de vacinação que eu faço para uma granja de frango situada na região de Amparo, aqui em São Paulo? Eu posso extrapolar exatamente o mesmo protocolo de vacinação para uma granja que está presente lá no Mato Grosso? Não, por quê? Porque ela deve ser personalizada dependendo da região que você tem, dependendo da granja que você lida. Então, o protocolo de vacinação para frangos, né, para aves no geral e para suínos, é diferente daquilo que vocês trabalham na clínica de cães e gatos. Na clínica, normalmente, tem um protocolo geral para vacinação. Para filhote, você segue esse protocolo de vacinação, né? Para aves, o que a gente faz? Estuda a região, fala, nessa região a gente tem a circulação dos vírus de Newcastle, de Cumboro, de bulba viária. Nessa granja, você tem a circulação desses agentes? Fala, já tive, né? Tentou erradicar? Não, a gente controla. Então, a gente leva em consideração que provavelmente os agentes estão circulando ali, só que em baixa quantidade. Então, a gente deve prever protocolos de imunização especificamente para cada uma das granjas. Se eu for alojar na minha granja pintinhos que vêm de incubatório A e outro de incubatório B, será que eu vou promover a mesma imunização, o mesmo esquema para esses dois lotes de pintinhos que chegam para a mesma granja? O que vocês acham? Falou, olha, eu tenho dois galpões para frangos de corte. Então, os dois têm capacidade para albergar 10 mil aves. Então, eu vou pôr 10 mil pintinhos nesse galpão e 10 mil nesse daqui. Só que aí eu faço um pedido lá para o incubatório. Liguei para o incubatório pequeno e falo, ah, para o dia tal eu quero 10 mil aves, né, de corte. Você tem? Falar, ah, então, não vou ter, porque a gente está freando um pouco a produção dos pintinhos de corte, não vou ter todos esses animais, né? Eu posso te fornecer metade. Aí você pode comprar metade desse fornecedor. E aí você vai procurar outra metade em outro incubatório, né? Fala, então, você me fornece o resto dos animais para o mesmo dia que vai chegar do outro incubatório. E eles mandam as aves para vocês. Será que o programa de imunização, mesmo que você mantenha esses animais em galpões separados, né? Então, no galpão A veio os frangos, né, os pintinhos de corte do incubatório A. E no galpão B, pintinhos ali que vieram do incubatório B. Será que você pode fazer exatamente o mesmo protocolo de imunização para esses dois lotes de aves, sendo que eles estão exatamente dentro da mesma granja, só não estão dentro do mesmo galpão, mas é na mesma granja? Será que o protocolo de imunização é idêntico? Não. Por que não? Depende do quê? Da origem. Da origem. O que tem a ver a origem deles? Patógenos da região. Patógenos da região. Aí o que acontece? Esse pintinho de corte foi produzido por uma reprodutora que estava naquela região, né? Perto do incubatório A. Os desafios antígenos presentes ali fizeram com que aquela granja tivesse um protocolo de imunização guiado para aquelas reprodutoras. Os pintinhos de um dia nascem com anticorpos maternos? Nascem, né? A gente vai ver como é feita a transmissão desses anticorpos maternos. Então, a imunidade passiva dos pintinhos depende da imunidade da mãe. Se você está trabalhando com lotes que vieram de locais diferentes, provavelmente o protocolo de imunização foi diferente para uma reprodutora e para outra. Então, os níveis de anticorpos maternos são diferentes. Aí, o que dá uma segurança melhor para a gente acertar no protocolo de imunização? É de praxe, quando a gente recebe um lote de pintinhos de um dia, que a gente colha o soro sanguíneo amostral, então a gente colhe de mais ou menos 1% do plantel, né? Ou menos 0,5%, dependendo do tamanho das aves que chegaram aí para a criação. A gente colhe essa sorologia amostral e manda para o laboratório. Aí o laboratório vem e fala, olha, título de anticorpos contra a doença de Cumboro dá tanto, contra Newcastle dá tanto, contra a anemia tanto e assim por diante. E a gente conhece a curva de declínio de anticorpos passivos para acertar exatamente a data de imunização. Então, para a ave e suíno de produção, a gente trabalha com uma segurança melhor, acertando data de imunização de cepa vacinal utilizada, porque a gente tem esses dados de sorologia de um dia em mãos, o que não é praxe na clínica de pequenos. Então, pensem vocês falarem, ah, vou fazer a vacinação do seu cachorrinho aí, que ele tem poucos meses de vida. Aí o proprietário quer saber, quando a gente vai dar a primeira dose? Você fala, olha, para fazer um programa acertado, você vai me pagar tanto, porque eu tenho que colher o sangue dele para mandar para o laboratório, eles mandarem o resultado com as datas certas. O proprietário vai querer pagar? Fala, não tem protocolo pronto aí que está funcionando, então faz isso. Eu não quero pagar esse adicional para ver a sorologia do animal. Isso é a dificuldade que a gente tem, porque a gente... gente está lidando com a sorologia daquele animal para extrapolar somente para ele. Para a indústria, a gente pega uma amostragem pequena e extrapola para um número aí de milhares de animais, né? Então, acaba compensando, porque a gente acerta bem o protocolo de imunização dessa forma. E aí, pensando nesses vários anos de melhoramento genético, de estudos com nutrição animal, estudos da sanidade do animal, do manejo sanitário, estudos do manejo geral, aí a gente consegue fazer essa evolução gradual até chegar ao tipo de ave, né, de frango de corte que a gente trabalha hoje. E todos esses esforços aqui são vistos como utilização de hormônios para os frangos. Aí, olhando a discussão geral, o que as pessoas falam de utilização de hormônios para frangos? Que tipo de hormônios os leigos falam que a gente utiliza para a criação dos frangos? Anabolizantes é um dos principais que eles falam, né? Então, pensem vocês, é aplicar anabolizante no frango de corte, só que não poderia ser em um só, teria que ser em todos os frangos de corte criados no Brasil, porque senão o produtor que não utiliza o anabolizante ia mandar um franguinho pequeno e usa o anabolizante no frango gigante, né? Só que qual que é o custo da dose de um anabolizante? Qual é o custo que a gente vende, né, de produção e de venda com lucro para o mercado consumidor do quilo desse frango? Será que é compatível ou não? Né? Vou pensar nisso. Fora que é um método injetável de aplicação. Então, injetável em frango de corte a gente não faz, porque é extremamente oneroso e a gente não conseguiria manipular esses animais aí um a um. Tá? Então, mesmo para vacinação, a gente nunca faz vacinação individual dos frangos, assim, um método massal, por causa do grande número aí de animais que constituem esse grupo de criação. Fora os anabolizantes, o que mais que vocês já ouviram falar? Anabolizantes é o mais comum que se fala, né? Fora isso, o que mais que vocês já ouviram falar? Não ouviram mais nada? Tem o hormônio do crescimento, que a gente que fala também. Fala, não, o GH é o hormônio do crescimento que se aplica no frango, né? Será que se a gente pegasse uma criança e dá uma dose de GH e você olha e fala, ô, tá adolescente, ô, agora virou adulto, de uma hora para outra, será que uma dose só ia funcionar? Como que funciona o hormônio do crescimento no nosso organismo quando a gente está na fase de crescimento? Não é tudo sátil, a eliminação, a liberação? Como que teria que ser o protocolo de aplicação do GH? Qual é o custo disso também? Tá? Coisas para pensar. Esses daí são os mais comuns. Então, a maioria fala em anabolizante e depois o hormônio do crescimento. E aí começam a vir outras coisas estranhas. E isso vem pulado pela mídia que pega as massas. Então, há uns 2 anos atrás, eu consegui voltar para almoçar em casa e estava assistindo o Jornal da Tarde da Globo. E aí começaram a falar ali dos alimentos, né, que são considerados saudáveis ou não, e aparece lá no Jornal da Tarde da Globo uma reportagem de um médico correlacionando os quadros de ginecomastia, né, então, desenvolvimento das glândulas mamárias nos homens devido ao aumento do consumo da carne do frango. Olha isso, né? Isso eu comendo. Aí deu a chamada e eu parei, né? Falei, nossa, agora eu preciso olhar. Falei, essa é nova. O que, que tem a ver ginecomastia com carne do frango? Então vamos ouvir o que o médico vai falar. E aí ele começa a falar, olha, o consumo da carne do frango está aumentando. Falei, isso é fato. Com isso, começou a aumentar os quadros de ginecomastia. Eu falei, isso é novo, né? Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí o repórter, mas por quê, né? Por que tem essa correlação? Aí ele fala, porque como todo mundo sabe, já começa assim, né? Então, é algo de senso comum. Como todo mundo sabe, para a produção do frango são utilizados hormônios. E esses hormônios fazem com que os homens tenham desenvolvimento da glândula mamária. Aí o repórter perguntou, mas que hormônio então, né, correlacionado? Ele é o hormônio feminino, aí ele começou a colocar ali os estrogênios, né, e progesterona, que são produzidos pelas mulheres que são injetados nos frangos. Aí eu já estava babando de raiva, esse hormônio é novo, agora correlacionando com ginecomastia e falando que não, todo mundo sabe que os hormônios, aí falando, mas qual é o efeito do hormônio feminino no frango? Aí ele foi mais agressivo, aí eu fiquei mais brava ainda. Ele, olha, veja o caso das mulheres. Toda vez que a mulher está perto, né, do período menstrual, elas incham, porque tem uma retenção de água. Aí eu já imaginei, entrando na animação, a mulher virando baiacu, que menstruava com incha, né? Fala, não, o hormônio feminino faz com que o organismo retenha mais água. Por isso que a mulher fica inchada antes do período menstrual. A ideia, então, é aplicar o hormônio feminino nos frangos, tem alguns que contêm água excessiva na carcaça, que vocês vão ver lá em inspeção. Só que são outros métodos de fraude, nada tem a ver com hormônio, isso deu muita raiva. E depois disso, vários alunos vieram me perguntar, falei, eu vi lá no jornal, falei, droga, um monte de gente, porque passa no horário, né, que abrange aí uma grande parte da população. Fala. Eu não sei, então, porque ali ele falou, ele era um médico, ele falou... Isso só que... é de muito tempo. Então, quando se fala do hormônio, do estrogênio, eu nunca tinha ouvido falar, né, mas não, já sim, anabolizante. Não, sim, mas... É, quando eles falam, é por esse tipo de observação e eles tiram essa conclusão, então eles acham que é isso, né? É estrogênio. É que nem estrogênicos hoje. Isso. E eles hoje. Exatamente. Então eles olham e acham que é, e aí começam a falar como cultura popular, né? E aí vem aquelas coisas, porque se a gente prestar atenção, tem muita coisa que vem de cultura popular que as pessoas vão difundindo, elas não entendem direito, mas muitas vezes tem respaldo, né? Falar, fulano de tal sempre fez isso, funcionou, não sabe porque funciona, mas vem fazendo e todo mundo sabe que funciona. Muitos cientistas vão atrás disso e realmente funciona por uma causa, eles conseguem chegar, mas a população está tendo esse conceito já arraigado por repetição. E aqui eles veem na observação, e fala, a vozinha viu, a vozinha grua, né, da família, fala, é a mais velha, ela sabe tudo, e aí vai passando aí esse conhecimento equivocado e vai ficando, né? Então é só por observação, não sabemos quem falou isso pela primeira vez, aí foi ficando. A maior parte da população acha que tem sentido, né? Fala, ah, até que pode ser. E aí não tem ideia de como é feita a produção, como passando lá, transmitindo nesse tipo de informação. Tá? Existe controle para que não tenha mesmo a aplicação de hormônio? Então, isso vocês vão ver para a confecção do plano, tem instrução normativa ali, está ali respaldada certinho, que é proibido fazer a aplicação. Isso veio também como proibição, falar, não, por lei é proibido, para ver se parava com essa palhaçada, né, de falar, não, os hormônios, né? E isso daqui é basicamente por causa desses mitos que ficam arraigados. Para só ter uma ideia, extrapolando aí, não tem nada a ver, né, com a produção de frango de corte, dessas coisas que a gente vem ouvindo e vai repetindo e não para para pensar, né? Se a gente olhar aquele continho, né, falar batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Tem a ver a batata que esparrama pelo chão? Não, tubérculo, como que ela nasce e esparrama pelo chão? O que é isso? Aí quando a gente vai pegar na origem da frase, como que era? Batatinha quando nasce, espalha ramas pelo chão. Falar espalham as ramas, aí ok, porque ela tem as ramas. E aí tem o nascimento das batatas, aí a gente vai falando tudo torto, né? Isso eu me peguei também, então, a minha filha veio falar, por que que isso é assim? Eu falei, eu não sei, eu fui procurar na internet, falei, como que a batata esparrama pelo chão? Não tem o menor sentido. Aí outra coisa, aí eu fui fazer a pesquisa e achei a resposta e vi outras, né? A outra era, por exemplo, não sei se se fala mais isso, mas na minha época falava bastante. Quando a pessoa olha e fala, você é a cara do seu pai, por exemplo, é a cara da sua mãe. Aí fala, fulano é o pai cuspido e escarrado. Fala, o que é isso? É uma versão horrível do teu pai. Cuspiu e escarrou em cima e virou você. É isso. Fala, por que isso? E aí todo mundo falava, a Claudinha é a mãe cuspida e escarrada. Aí na frase, fala, isso não faz o menor sentido, mas enfim, você entende que ela é igualzinha à mãe. Por isso que a pessoa quis dizer. Quando vai pegar ali na origem da frase, o que é a origem da frase? Que fulana de tal é esculpida em Carrara. Não tem nada a ver com isso. Quando se fala que é esculpida em Carrara, é um tipo de lustre super caro que tem que ser idêntico ao ouro. Quando sai meio diferente, eles destroem, eles não vendem, porque é extremamente raro, extremamente caro. Então, por isso que eles são idênticos, porque esculpido em Carrara, não cuspido escarrado. E aí, são umas bobagens que às vezes a gente para pensar e depois vê, fala, nossa, eu fiquei anos falando besteira, né? E nunca parei para pensar de onde veio. Essa questão dos hormônios é basicamente isso, né? A mesma coisa a gente pega, por exemplo, para leite desnatado. Então, tem gente que fala, o leite desnatado é um leite com água. Quantas pessoas já não falaram isso pra gente? Né? E aí, outra coisa que vocês vão ver é que santo de casa não faz milagre. É o que aconteceu comigo. Na época eu estava fazendo era o segundo ano de mestrado, bem mestrado com aquelas loucuras. prazo para fazer os créditos, aí você abre lá para a linha de créditos, fala, deixa eu ver o que tem a ver comigo, não tem nada, mas você está precisando de 10 créditos, fala, item de bovino de leite para esse mês, você vai fazer isso para cumprir os créditos no prazo certo. E aí era uma disciplina que só tinha doutora ali, PHB, na parte de produção de leite, explicando o que era diferente do leite tipo A, B, C e assim por diante. Aí, tinha acabado de fazer essa matéria, não me senti em nada lá, porque eu não lembrava, mas de curva de lactação, eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu só preciso de 10 créditos. Não lembrava mais de muita coisa, mas peguei o básico ali de qual que era a diferença das classificações. Aí, um dia, minha mãe virou do nada e perguntou, qual é a diferença do leite A para o leite C? Aí, falei o básico que eu tinha. Ela falou, não. Eu falei, como não? O padeiro falou que colocam água no leite C. Eu, mas que droga, meu padeiro é o quê? O padeiro estudou aonde? Da onde ele tirou isso? Não, o padeiro falou, o padeiro é muito mais velho do que você. Eu troquei suas fraldas. Falei, olha, sem comentários, eu falo mais nada. Aí, vocês vão ver que nessas questões de hormônios também, se vocês abrirem uma pesquisa para a família, vai perguntando, depois que vocês pesquisarem, vão transmitindo a informação certa. A maioria não vai acatar, fala, não, e você está falando aí, tem nada a ver, não. Minha avó falou que é, então é isso, final, né? Aí o que a gente pode fazer de estratégia é, um vai na casa do outro e fala para a mãe do amigo, e assim não adianta, porque ele vai sair de casa, talvez, ouçam mais, tá? Isso daqui é o que a gente tem de problemas aqui na evolução, na produção dos frangos de corte. Outro exemplo também de derivação dessa informação de hormônios veio pela revista Veja. Então, a revista Veja, se não me engano, no ano de 2009, publicou ali uma matéria que trazia os parâmetros de diferença entre a produção industrial e a produção orgânica. E lá falava de hortaliças e falava também da produção de animais orgânicos e sistema tradicional de criação. E aí vinha uma chamada grande ali falando que os ovos orgânicos e os frangos orgânicos eram muito mais saudáveis do que os industriais porque não utilizavam hormônios, ponto final. E aí eu fiquei louca da vida, né? Falei, como a Veja faz uma publicação de algo assim? E aí fui procurar na reportagem quem era a fonte, né, o veterinário zootecnista que seja, que colocou aquelas informações, né, que sempre vem segundo fulano de tal, da instituição tal, os hormônios lá. E aí eu procurei a reportagem inteira, não tinha um veterinário, nem zootecnista, nem ninguém especializado em nutrição animal para falar sobre o assunto. Então entra, fala, quem escreveu aquilo? Eu acho que foi a própria repórter, que ela acredita naquilo. Então ela não quer enganar ninguém, ela acredita naquilo que escreveu, né? Como responsável por aquela informação. Só que assim como eu fiquei indignada com a informação, a União Brasileira dos Avicultores, né, que agora é o BABEF, que se uniu aí com o setor também de produção dessas carnes de frango, o presidente ficou louco, né? Acho que deu uns pulos dessa altura na sala quando leu a reportagem. Falei, isso é um absurdo, porque a gente faz um programa aí de conscientização da qualidade da carne do frango brasileira e aí a repórter escreve um negócio desses, vamos ligar ali para a redação da Veja. Aí liga para a redação, fala, olha, acabamos de ver aí a informação equivocada, queremos na próxima edição, né, que é semanal, uma página para fazer a resposta a essa matéria equivocada. Ah, então, deixa eu ver, vamos ver com o editor-chefe. Não vamos abrir nenhuma resposta. Falar como não, ser responsável, não vamos abrir página para resposta e ponto final. Fica assim, pelo dito e não dito, foi informação ok. Aí ficaram loucos, falaram, não, vamos deixar barato, vamos fazer a publicação disso, falando que a matéria está equivocada. E aí eles fizeram uma publicação bonitinha ali com uma página, mostrando lá o presidente indignado na foto, né, pensando ali na frente do computador, e uma matéria esclarecendo aí a utilização, né, a obtenção desse frango de corte industrial que a gente tem, e que a matéria estava equivocada. Só que aonde que eles publicaram? Na revista Agricultura Industrial. E todo mundo lê no banheiro, né? Todo mundo vai pro banheiro com a Agricultura Industrial e fala, deixa eu ver o cenário agrícola. Quem lê isso? Quem lê? Veja que leu a Agricultura Industrial. Ninguém. A informação ficou por isso mesmo, né? Aí por isso que a gente sempre fica aguardando. De tempos em tempos tem aí umas coisas estranhas que aparecem sempre falando da utilização de hormônios. E o que eu falava até o ano passado era isso, chequem a fonte para ver quem está falando, se é uma pessoa que realmente pode falar sobre o assunto ou não. Então, quem dá mais bola fora nesse assunto são os médicos e nutricionistas humanos, que nada tem a ver com produção animal, então muitas vezes eles falam bobeira. Isso produção do frango, ele é tipo, sai daqui que eu não quero responder isso. É, sabe? É sim, é, então usa a mesma hormônio, usa, e põe lá o nome do cara, médico veterinário, fala, ai, que ódio desse ser, né? E perdeu essa aula, e vai falar besteira sobre. Então, isso ajuda ainda a respaldar essa informação equivocada, e agora vocês sabem que ele é equivocado, então a gente não utiliza os hormônios para a produção dos frangos, e aí o que vocês vão fazer será respaldar isso, né? Com instrução normativa, com legislação, do que a gente tem que não faz efeito. Então, uma das formas, umas tentativas mais fáceis da gente fazer o convencimento dessas pessoas é respaldar, falar, é esteroide anabolizante? É. Então, tem experimento, vocês devem achar que alguns bufês fazendo aplicação de hormônio nos animais, vejam os resultados obtidos, né? Não é feito quando eles testaram o que acontece. Então, a partir daí, a gente consegue chegar aí nos dados interessantes. E olhando a característica agora da produção de ovos, o que, que tem diferente da produção de frango de corte? Produção de ovos é menos expressiva economicamente do que a de frango de corte, também porque o brasileiro, na atualidade, também não considera o consumo desse alimento, então, de forma corriqueira aí na vida durante o passar dos anos, né? A gente vê o aumento gradativo, só que não tão expressivo assim quanto o consumo da carne do frango, se a gente fizer um paralelo de comparação aqui com os ovos. Quanto ao consumo dos ovos, quem consome ovos com frequência aqui, levanta a mão. Nossa, bastante gente, né? Até que aumentou bastante em relação a algumas turmas anteriores. O ovo também, é o que eu falei para vocês, igual a carne do frango, às vezes vira o vilão, às vezes vira o salvador da pátria, você nunca sabe se tem que comer ovo ou não, e tem gente que fica meio que no meio do, em cima do muro e fica no meio termo. Olhando a característica do ovo, hoje em dia ele é agraciado, fala, olha, o ovo ele é incrível, ele tem vários nutrientes, vitaminas, é uma fonte rica em proteínas, né? Se a gente pensar no albúmen ali, que não tem praticamente gorduras, e é um alimento que já vem embalado na natureza, porque vem dentro da casquinha. Por muitos anos, o ovo foi marginalizado e considerado como alimento de pobre, né? Você chega em casa morrendo de fome e fala, o que você vai comer? Ah, não tem nada, eu vou comer arroz, feijão com ovo mesmo, vai, né? Aquela coisa. Hoje em dia, tem bistrô, que tem os pratos lindos ali com ovo, né? Fala, você vai no bistrô, paga super caro, mas você tá comendo, tô comendo um ovo, mas ele é super legal, né? É um ovo preparado à francesa, que o ovo da cara é um ovo, né? Tá ótimo. Então, hoje em dia tem mudado um pouco o aspecto do consumo do ovo, mas mesmo assim, quando a gente faz o paralelo de evolução do consumo dos ovos, os ovos ainda não têm um aumento tão expressivo aí no seu consumo em relação a outros países. A gente vai ver o paralelo com o Japão e com os Estados Unidos. De forma geral, a produção dos ovos também é diferente. Então, o objetivo aqui é a criação da poedeira para que ela gere o maior número de ovos possíveis, né, dentro da sua vida, do período de vida zootécnico, dentro das nossas granjas. E como que é feita a produção massiva desses ovos? Produção massiva desses ovos vem de pastos, que eu falei para vocês que é lá da família da minha mãe, e lá eles não trabalham na forma de integração, como a gente viu para frangos de corte. Lá eles trabalham com pequenas granjas, né, pequenas médias ou granjas, grandes granjas de poedeiras comerciais. Poedeiras podem ser brancas ou vermelhas, dependendo da cor da casca do ovo que a gente quer, então, produzir. Olhando essas granjas lá de Bastos, é o que eu falo para vocês, a gente vive na realidade aqui de São Paulo, quando a gente se afasta um pouco e vive a realidade das pessoas, naquele nicho, né, a realidade é um pouco diferente. Aí o que acontece? Lá em Bastos tinha vários primos ali, e aí era engraçado, que perguntava às vezes, né, falava, ah, Jaque, o que você vai querer ser quando você crescer, né? Ah, eu vou querer casar com um granjeiro e tal, né? Na época era o Yavuta, que era o maior granjeiro. Aí eu, nossa, seu objetivo de vida é casar com um granjeiro? É super legal, porque ela morava em Bastos, então o que via lá eram os caras bacanas, eram granjeiros, né? Todos os chapas. Aí eu falava, o que você vai querer ser? Eu falei, eu vou querer ser veterinário. Hoje em dia ela casou com um granjeiro, tá lá na boa, e eu tô aqui dando aula pra vocês. Acho que ela ria, ela quis estudar. Uma visionária, né? Ela já tinha, não, uma visão ampla das coisas, e eu quero estudar, quero fazer mestrado e doutorado. E lá aves que tem, né? Fala grande aí a buta, quantas aves tem? Sei lá quantos milhões de aves. E o outro, a outra um pouco menor, mas também tem seus milhões de aves. E lá, o carrão circulando, enfim, né? Dessas granjas bem grandes. E lá, como eu falei para vocês, basicamente família japa. Se você for no mercado, fala o que, que você tem. Ovos, ito, ovos e a buta, né? Shinoda e assim por diante. Não tem xizawa porque eu não tive a granja. Abriram a granja. Mas aí eles identificam as granjas pelo sobrenome da família, muitas vezes. Então, se a gente pegar o ranqueamento aí das maiores produtoras de ovos, vem um monte de nome de granja de japonês. Na época que eu fiz o estágio curricular obrigatório, eu fiz um mês lá em março, só tinha um ser que era ocidental, que era o seu marinho, olha, coitado, né? E a granja, lá as granjas são todas uma em cima da outra. Então, se a gente pensar em biosseguridade quanto à distância das granjas, peca, porque é um território pequeno e uma granja em cima da outra. E seu marinho caiu lá no meio, falou, vou comprar essa granja que estava sendo desativada e começou a fazer a produção lá. Só que aí, japonês também é muito fechado. E seu marinho chegou, não sabia de muita coisa, falou, então, como que é o manejo nutricional das aves? Falou, vai pesquisar, ninguém ajudou o tiozinho, coitado, né? Mas aí eu voltei no ano retrasado, lá seu marido ainda sobrevive, né? Ele conseguiu ali arquitetar a sua granja e está produzindo ovos no meio de japoneses, né? Mas continua tendo só um ocidental no meio de um monte de japas. E como a cidade movimenta toda a economia com base nisso, lá as praças, se vocês forem, a praça tem aquelas luminárias brancas, aí eles colocam adesivo amarelo para lembrar o ovo. Aí você olha ali a luz da pracinha, parece um ovo. Olha para o chão, aquele chão, né, de onda no Rio de Janeiro, preto e branco, eles colocam preto e branco formando ovos. Aí, então tudo é ovo, tudo é ovo para a cidade. Por isso que tem a festa do ovo. E aí eu conto para os alunos que há muitos anos atrás teve uma festa do ovo que estava lá, e eles fizeram um concurso para sexador, né? Então, sexador é o cara que vai olhar a cota do pintinho e falar se é macho ou fêmea no pintinho de um dia, o que é extremamente difícil. Então, lá para baixo, você vai lá e fala assim, menina, porque eles ganham uma grana forte fazendo sexagem, quem sabe fazer bem feito, né? Pensem na responsabilidade da pessoa. Quem vai fazer a sexagem de coelheiras comerciais? Nascem machos e fêmeas, só que só as fêmeas vão botar os ovos, então só as fêmeas interessam. O cara tem que ser muito rápido e bom para fazer a sexagem. Se ele fizer uma sexagem meia boca, né, ele não sabe fazer sexagem, o produtor vai criar ali todos aqueles pintinhos achando que eles vão botar ovos, e aí você vê que a hora que chega perto da idade da maturidade sexual, tem um monte de macho ali que nunca vai produzir ovo nenhum, que recebeu vacina, foi educado, que teve uma atenção nutricional e tudo mais. Tá? Então, para sexagem de poedeiras, para nenhuma ave a gente poderia errar, mas de poedeira é um erro crasso a gente ter erro na sexagem. Então, eles não podem errar. Aí o que eu falo, né? Um sexador, para início de carreira, ele está ganhando 6 mil mais ou menos, e aqueles bons tocam uma grana ferrada, porque todos querem que ele trabalhe para o incubatório então, das poedeiras. Né? Nesses casos, aí falando, falar, então este é um outro nicho, né? Falar, não precisa ser veterinário para fazer sexagem, é um técnico que pode fazer sexagem, e aí a gente vai, né, tentar fazer amizade com o sexador. Então, você pode me mostrar o que é o macho e fêmea? Falar, você é da minha família, te conheço. Não, então sai daqui, não vou ensinar nada. Porque lá na região de Bastos, pelo menos, eles vão passando isso de geração para geração. Então o filho fala, eu quero ser engenheiro. Fala, não, você vai ser sexador, vem aqui. Vai passando todo esse conhecimento na sexagem, porque tem também um nicho importante de dinheiro circulando nessa área. E aí, o que não é comum, né? Teve um patrocinador ali em um ano que estava animado. Falou, então vamos fazer um concurso de sexagem, que também não é todo ano que tem. Então vamos dar como um prêmio uma Hilux. Né? E na época era o carro, tinha saído na hora. Esse meio rural é importante, né, ter a caçamba lá atrás, falou, eu posso participar, foi tudo, mas eu quero concorrer a isso. Então, foram 5 sexadores ali para a prova final e eles tinham que fazer a sexagem de 1000 pintinhos. Aí tem cronômetro lá, então ia ser por tempo e depois ia o juiz para fazer a avaliação do percentual de erro que tinha tido. Tinha uma japonesa deste tamanho, né? Eu falei, nossa, menina vai lá sexar, parecia uma máquina. máquina, ela olhava e colocava a caixa para lá, para cá, a macho e fêmea terminou, aí pararam o computador dela, depois de uns 2 minutos o segundo sexador terminou, né? A menina lá toda segura, passou o juiz 100% de acerto, e aquela menina daquele tamanho veio a raio-x. Eu falei, nem tamanho pra dividir isso. Já dá pra mim, eu dava o meu pra ela. E aí ela ganhou a Hilux, olha que coisa surreal. Mas o que eu falo, pra gente, isso é outra realidade, né? Falando, é sexador, né? A pessoa, você tá na balada, o que você faz pro menino? Eu sou sexador, fala, sai daqui. Produção brasileira de ovos, então, né, pensando no consumo per capita agora dos ovos com o passar dos anos, que nós vemos que existe um aumento aqui no consumo de ovos, porém esse aumento não é constante, não é um aumento tão expressivo. Então, teoricamente, no ano de 2013, cada um de vocês, em média, consumiu 168,72 ovos no ano de 2013. Será que vocês comeram tudo isso de ovos mesmo? Mais. Exatamente, falei in natura, provavelmente não, porém, onde entra a contagem, quem come pão para fazer o pão, vai o ovo, quem fez bolo, quindim, pudim, enfim, todos esses processados também, pão de forma, né, quem comprou esses produtos, teve aqui a contagem dos ovos no seu consumo per capita, então aqui também não quer dizer que é uma contagem do consumo de ovo, é de ovo somente in natura, sim, os processados também. Olhando aqui a produção então de ovos por estado, se a gente pegar a relevância de São Paulo, São Paulo responde por cerca de 35% dos ovos produzidos no território nacional. Grande parte vem aqui das granjas de pastos. Olhando na sequência, a gente tem Minas Gerais, principal representante aí, a Granja Mantiqueira e a Granja Santa Marta. Depois tem Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná e assim por diante. Olhando aqui, relevância na produção de ovos, não são mais os estados do sul do Brasil, e sim o próprio estado de São Paulo, que é mostrado como mais relevante na produção de ovos. Então muda também a concentração, né, do estado que você está, qual tipo de produção de aves que eles têm, qual que vai ser o objetivo dessas criações. E quanto à produção desses ovos, também vai acompanhar o crescimento do consumo desses ovos, principalmente pelo mercado interno, porque nós vamos ver que a exportação de ovos acaba não sendo tão relevante quanto aquilo que fica para o consumo interno, e a gente tem um aumento gradativo aí na produção também, não tão expressivo com o passar do tempo de produtividade de ovos. E dos setores, nós teremos 99% dos ovos produzidos ficam realmente no mercado interno, e somente 1% desses ovos vão para exportação. Então, mostrando que para o mercado de ovos, o que regula a produção é basicamente a visualização do comportamento de consumo do brasileiro. Somente 1% sai para exportação. E desse 1% que sai para exportação, como que ele vai para o mercado exterior? Cerca de 90% sai na sua forma in natura, na forma de ovo dentro da casca mesmo, e 10% mais ou menos vai na sua forma processada. O que vocês entendem por ovo processado? O que é diferente do processado do ovo in natura? Ovo in natura é ovo na casquinha, que é o que a gente está acostumado a comprar, né? A maior parte da exportação é feito com ovo na casca. processado, que seria isso? Nossa. Ovo em pó, né, que a gente tem ali a retirada dos líquidos, a gente tem ovo pasteurizado, ovo também que vai pasteurizado separado por partes, então a gente só tem contra da clara, contra da gema, só, né? Olhando aqui, ó, a indústria gosta bastante desses tipos de produtos aqui, que são os ovos já processados. Então nós temos algumas marcas mais populares, né? Essa marca aqui vende fermentos também, biológicos. Ó, caixinha, que parece caixinha de leite, né? Aquelas Tetra Pak, que só tem clara pasteurizada ou só gema pasteurizada e o ovo inteiro contendo clara e gema pasteurizados. Alguns têm um maior volume aqui em galões mesmo, né? Tendo as partes do ovo inteiro. Tem a presença desses alimentos aqui desidratados já em saquinhos, né? Que a gente coloca aqui nessa forma de pozinho. Outros tipos de galões também vendendo esse tipo de alimento. Isso daqui não é comum a gente achar em supermercado convencional, mas se vocês forem nos atacadistas, vocês vão ver. Então, pega o Atacadão, Roldão, Macro, tem isso daqui, né? Pode não ter essas marcas, mas tem ali a presença nas gôndolas refrigeradas ali do mercado desses tipos de produtos. Olhando esses tipos de ovos, por que uma pessoa compraria um litro ali na Tetra Pak de ovo total, né? Se a gente pegasse em casa, você ia querer fazer um mega omelete. Fala, quero quebrar vários ovos, vamos fazer um omelete para todo mundo que vai em casa. Você quebra agora, né? No caso da indústria, quando eles compram em grande quantidade, digamos que uma indústria grande de pães ou bolos vá fazer a sua receita. Então fala, Franco vai bater tantas toneladas aí de massa para fazer o pão de forma. Imaginem o quanto de ovos que ele vai precisar usar. Ele não tem quebrador oficial de ovos ali, né? Senão a pessoa já não fica quebrando os ovos, ele já compra o ovo processado. E a formulação das receitas vem tantas toneladas de farinha para tantos litros ou tantos quilos de ovos, né? E aí toda a formulação da receita já vem contemplando esses ovos aqui que são processados, que podem ser consumidos tanto por nós quanto por mercado externo. E olhando também esse quadro, olhando esse quadro mostra também uma evolução desse daqui também, não teve lançamento mais atual desses dados, mas serve para a gente fazer uma comparação geral, tá? Então os dados estão atualizados aqui, só respaldando quanto à saúde aí das populações. É, antigamente, como eu falei para vocês, falava-se muito que o consumo dos ovos levaria a problemas de obesidade e doença cardiovascular. Então, por isso, grande parte da população evitava fazer o consumo desse tipo de alimento. Se a gente pensar de forma geral, qual é a população, qual é o país que tem um tipo de alimentação extremamente gordurosa e que a população sofre com problema de obesidade, né, em grande parte aí da população? Daquele país. De que país a gente está falando? Estados Unidos. O que eles comem no café da manhã? Ovo mexido vem à mente, né? Falar, ah, lá está o ovo no meio daquele alimento pesado, né? Comem ovo mexido, comem bacon, comem panqueca. Tem gente que come os feijões diferentes lá, só de lembrar da manhã, né? De jejum, uma comida extremamente pesada. Se a gente pensar no oposto, se a gente pensar num país onde a gente tem pessoas magrinhas, né, que não tem problema de doença cardiovascular e que a alimentação é considerada como saudável, de que país a gente está falando? Japão, porque se pensa naquela comidinha japonesa que é considerada como saudável e que as pessoas, né, que foram para o Japão viram que a população em loco não tem esses problemas de doenças cardiovasculares. Aí, só fazendo um adendo, para quem, né, a gente vê aí o número de restaurantes japoneses que abrem em São Paulo e no Brasil todo, por aí afora, virou uma moda que veio para ficar. Então, sempre a gente tem abertura de novo e assim por diante. Se vocês convidarem um japonês para ir num restaurante desses, ele vai infartar, a não ser que sejam aqueles restaurantes tradicionais da Liberdade. Se a gente pegar esses restaurantes mais pobres aí no momento, leva um japonês para lá, eu fiz essa besteira, né? Chegaram japoneses ali, que eram amigos da minha tia, falaram, ah, vamos dar o restaurante que eles queriam comer comida japonesa. Quando eles tentaram, ir ao hot roll quase, falaram, o quê? Fritaram sushi, que é para ser saudável, da gente, por isso aqui. Aí lá vai, né? Fala, ai, manda vir outro prato, aí vem um sushi com manga. Aí vem lá um salmão com cream cheese, fala, não, vamos levado lá para o restaurante das velhinhas na Liberdade, lá nesse, né? Mas esses não. Então, o que a gente tem de parâmetro de comida japonesa está equivocado. Então, não é motivo que eles comem lá. Né? Lá realmente é uma comida mais livre de gorduras. Olhando aqui, ó, o que eu falei para vocês, que seria interessante avaliar, ó, só para encerrar aqui, fazendo o paralelo que eu falei para vocês, né, desses hábitos que a gente tem alimentares e com relação com doença cardiovascular, é isso daqui. Ó. No ano de 2001, a gente tinha o consumo per capita de ovos pelo brasileiro, 94 ovos habitante ano. Se a gente partisse para os Estados Unidos, a gente via aqui, ó, 260 ovos habitante ano. Só que passando para o Japão, 344 ovos habitante ano. Ou seja, para quem tem contato aí com a culinária japonesa, sabe que a comida japonesa usa bastante ovos. Só que eles nunca são fritos, então eles são cozidos, seja no vapor, né, levando a temperatura, não fazendo adição de óleo. Se a gente olhar esses dados aqui, o ovo é o vilão pelo problema de obesidade, doenças cardiovasculares. Se fosse só o ovo, o japonês estava obeso e infartando. Né? Então não é só o ovo. Por isso que a gente fala, tem que ter cuidado nas reportagens que a gente tem aí acesso e nos experimentos também, para ver como ele foi conduzido, tirar as nossas próprias conclusões. Porque dependendo da onda do momento, a gente tem, ou ele é vilão, ou ele é ótimo, e enfim, a gente nunca sabe como se posicionar. Né? A maioria dos experimentos mostra que o ovo é uma proteína saudável, um alimento no geral saudável. Só que não, pode ser preparado em óleo, senão perde toda a sua qualidade. Esse excesso de óleo vegetal deixa o alimento em baixa qualidade, né, do que a gente considera aí a manutenção da saúde. Tá? Dúvidas aqui? Não. Então, para hoje é só isso, era só para orientá-los em geral. Tá?